acessando Flashback. Na Energia 97, você ouve agora Drops da Veia. As músicas que marcaram os anos 80 e 90. Drops da Veia, é Energia 97. A energia que te move. Esse som que você acabou de ouvir, você dança todas as sextas e sábados na Overnight. Overnight. Toda quarta no Club Tronic, esta noite. To Identity. Sander Van Dorm com Identity. Energia. O Cruzeiro da Veia da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova. Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas da história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. Mais os DJs do Energia na Veia e as festas temáticas consagradas por você. O melhor ouvinte do rádio. Ligue agora mesmo na promoção 3624-9007. 3624-9007. E garanta sua cabine a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Cruzeiro do Energia na Veia 2016. Energia. Começou a promoção número 1 Pirelli. Agora você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Sim, você ouviu direito. Comprou 3 pneus, o quarto é totalmente grátis. Já falou 3 vezes. Então, A quarta é grátis. Promoção número 1 Pirelli. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte regulamento em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Murilo Benício. Benegripe quer saber. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar uma gripe? Benegripe funciona sempre, Alexandre. Os comprimidos verde e amarelo agem em dupla, combatendo a dor, coriza e mal-estar. E funciona sempre que você ficar gripado. É gripe ou resfriado? Benegripe sempre. É forte ou é fraca? Benegripe sempre. É gripe? É gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Energia, energia, energia 97. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira, o Rude é meu amigo. Não posso esquecer, quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, tá começando o Estádio 97 na Energia 97, em nome do Grupo Ésser, um nome construído com história. Também BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser... Consultado. Consultado, isso. Claro, Domênico. Consultado. Consultado. Eu li e depois perdi. Médico significa consulta. Verdade. Não é não? Não é não? Muito obrigado. É isso aí. Estamos com mais um Estádio 97. Esse é o nosso novo anunciador de merchandises, Domênico Gato. Ele faz as honras de abertura do programa, não é não? É, essa coisa é meio deu gringa, branco, né? Velho. Ai, deu branco, velho. Deu branco, velho. Você não me salva aí, velho. Opa. Corta pro Domênico, corta. Corta agora. Corta, vai. Agora é ele, vai. Você agora, só. Câmera 5. Ah, ficou legal. Câmera 1, Sombra. É, ficou meio jogralzinho. Ficou legal. É, agora é o seu Bento. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. Vamos às... Bora. As manchetolas. As manchetes. Headlines do Estádio 97. Headlines é chique. Headlines é chique. Esse programa é muito chique. É demais esse programa. Bora. Direto da Paulista. Notícias da NBA, Bento. É. Caramba, eu falo que isso. Fala aí, já, hein, você manja, seu Bento? Você gosta? Você gosta? Eu... Só das camisetas, boné. É, bom. Não. Tá certo, né? Falar de quem? Dos play-offs? Vai começar os play-offs. Play-off, agora. Começar os play-offs aí, velho. Play-off. É. Tem brasileiro ainda na NBA? Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte lá de. Tem o Pipoca. De clandestino lá. Tem um monte de imigrante legal lá. Mas quem é o melhor deles lá? Quem é o melhor? Vou ver com o Zé se ele topa de fazer um esquema de levar o nego pra assistir play-offs. Aí só. Porra. Mas qual dos 38 jogos? Porque o play-off. A final. Tem 20 equipes disputando. Aí classifica os 19 melhores. A final. O último jogo. O último de todos. Os quatro últimos. O último é relativo. Tudo bem, eu sei que são a melhor de cinco. Não, tem 8. De 8 agora? Tem 8. Playoff tem 8. Não é 5? É quem consegue... É 5. Olha, o playoff tem 8, hein? Não, tem 8 se não conseguir. Se você fizer 4-0, acabou. Mas eu acho que em 5 é 5, né? O limite é 5, né? Sim, se o cara ganhar 5, acabou. Mas já vamos investigar. Entendemos muito de NBA. Já vamos investigar. Estou confundindo as bolas. Entendemos muito. Só São Paulo. Não importa. Tricolor. Não, tricolor. Não, mas só pra continuar aí, pra encerrar. Valeu. Eu tenho o passaporte, viu? Ah, agora tá. Tá. Todos aqui tem. Ah, agora tá. Que todos. Também tenho, filho. Mas tem. Tem visto americano? Calma. Não. Tem visto. E diz. Pra Terra Santa. E diz o regulamento. Deixa eu ler aqui, ó. Deus não é preconceituoso, RG, mas quando o cara chega no céu, tem um visto americano, você não é olhado com a mesma forma que o regulamento diz. Ó, mas eu já tenho meio caminho andado. Ah, não. Pera. Tirem o cavalinho da aqui diz aqui que quem já foi sorteado para ir fora do Brasil assistir qualquer coisa nas promoções do estádio não pode ser reeleito ou sorteado novamente. Tá aqui escrito, tá aqui o regulamento. Onde? Mas leia a observação. Leia a observação. Mas tem o adendo, tem o adendo. A observação diz. Eu acho. Só eu e você. Europa. Só eu e você, seu Bento. Não pode ser reincidente na Europa. Portugal não tem passaporte. Mano já foi. Mano já foi. Pra onde? Portugal tem dois problemas. Até a produção já foi. O seu Bento, falta só eu e o senhor. Que não. Tem passaporte. Exatamente. Portuga tem dois problemas. Mota já foi também. O humano nunca foi. O humano já foi também. Eu nunca fui, porra. Mas o Sombra não foi. Eu nunca fui. Já foi. Não, mas o Sombra foi ver jogo lá? Foi, Mila. Promoção do estádio? O Sombra não pode. O Sombra a cada 15 tá dias sobrando, tá lá, porra. Tá começando a se lembrar. O funil, conhece o funil? Sim. Vai estar funilando. Tá chegando nossa vez, seu Bento. Vambora, chegou a hora. Portuga não pode ir. Portuga tem dois problemas. Ele não tem passaporte e não cabe na poltrona. Ah, entendi. Também não dá. E a capivara não deixa. Tem dois ingressos. O Portuga, quando ele vai de ônibus aí pro litoral, RG, ele vai naqueles breda lá. O cara pega um rodo assim, ó. Enfia assim do lado, entre o banco e ele, começa a empurrar assim pra ele caber, igual o panetone quando começa a sair da forma. Aí vai indo e encaixa e fazendo a alavanca. Aí passa vaselina, né? Porque o cara besunta o Portuga. Dá uma besuntada. Ah, não. A busanfa dele. Aí o cara põe ali e vai. Pra tirar é o. É mais fácil. Ah, não é. O ruim é pra entrar, moto. Usa calçadeira, né? É pra sair e sai. Tricolor, né? Tricolor. Mas olha, segundo eu tava vendo aqui, são 5, melhor de 5. Melhor de 5. Então. E depois, lá na frente, melhor de 7. Viu? Aí, ó, então não é 8, mas então, são 7, né? Óbvio, que se fosse 8, estaria empatado aí. Como vocês todos têm compromisso, então ficou decidido. Como assim todos têm compromisso? Como assim? Olha, com todo respeito, mas basquete é um saco, velho. Ah, não, é legal. Aí. Vôlei ainda é legalzinho, mas basquete... Ah, mano, só o fato de ir pros Estados Unidos é legal. É da hora o basquete. Eu fui assistir um jogo do Orlando Magic lá. E aí? Era o Orlando Magic e quem, Sombra, que nós fomos lá? Um time horrível chamado Detroit Pistons. Era o Detroit? Horrível. Enfim, estávamos lá, erramos o ginásio, porque o ginásio que a gente foi tava demolido, chegamos lá só tinha segundos. A gente tava naquele M lá. Foi no M, não foi? A gente foi. É? O ginásio era o M, não era? Puta, eu não lembro, cara. Acho que era o M. Era um belo start. Mas o jogo foi ruim? O ginásio. Não, não foi, mas a gente tinha comprado o circuito solé pro mesmo dia, então a gente assistiu 3/4 e fomos embora. Ah, entendi. Não foi assim. Foi, fomos embora mais cedo, opa. A gente não assistiu o quarto-quarto. Mas aí, pô. Foi pro saco o quarto-quarto? Saímos bem, quer ir embora. Fala, eu tô tranquilo aqui, meu. Tricolor é o seguinte, hein? Ah. Tricolor. Milton Cruz agora tá aí com a responsabilidade na mão, né, Sombra? Ou coloca o titular... Ainda não decidiu, né? Hoje treinou sem 9. Treinou sem 9, porque os caras vão fazer aquele exame aqui, puxa o sangue, ver quem tá mais baleado. Porque quarta-feira o Tricolor precisa da vitória também contra o Corinthians no Morumbi pra avançar, pra não depender de ninguém, exatamente. E também tem o clássico 18h30 na Vila no domingo pela semifinal. Então tá vendo aí, acho que amanhã já o Milton Cruz deve ter uma posição do Departamento de Fisiologia do Tricolor pra ver quem vai pra campo. A certeza é que Pato já se escalou hoje. Sim, porque Pato não vai jogar contra o Corinthians. É, exatamente. Então, porque esse é tomou amarelo ou não? Não, porque não pode, por causa da cláusula. O Corinthians não deixa, tem medo. Eu acho que o ataque deve ser o Pato e o Luiz Fabiano para esse jogo. Bom. E vai dar uma segurada pro Centurion para o jogo do Corinthians. Boa. O Pato que deu entrevista longa hoje, né, coletiva aí, falou várias coisas, entre elas, e não tá preocupado com o atraso do salário do Corinthians, que não quer saber disso agora. Se fosse ele, eu também não estaria. Que o foco dele é o Santos. Porque ele quer voltar para a seleção brasileira. Né? Porque na hora que ele receber, vai vir tanto zero de uma vez na conta. Ah, fanfa. Nossa, vai dar aqui. Nossa, ele não vai nem acreditar na hora que ele lá na maquininha puxar o extrato lá. Vai chegar de carreta. Demora para baixar, né? Demora para aparecer o saldo. Uma coisa é certa, isso ele recebe, né? Certeza, lógico, certeza. Falava, certeza. Vou te falar um negócio, hein, cara. O Mano já tinha se manifestado em relação a isso. Eu vi até com uma certa razão, mas dando uma... dando até um tempo lá pro cara resolver a situação dele. Mas agora o cara, o tal do Sabella, só pra semana que vem. Tô falando, velho. O que era hoje, só semana que vem. Desculpa, acho que já cara. Deu, né? Desculpa, manda passear, ó. Na boa. Manda ele pra nem, PQP, ele, né? Nem empregado tá. Ele não é a primeira opção, nem segunda, nem terceira lá. Você entendeu? Vamos então... lá, Sombra, ó. Olha aqui, ó. Isso tudo é aquele papinho. Vocês não estão entendendo. Eu vou repetir mais uma vez. Informação é boa. O Luxemburgo será o novo treinador do São Paulo. Então esse papinho de estar esperando o Sabella... é para acabar o campeonato carioca, acabar essas fases todas que estão aí disputando, e logo após o Vanderlei Luxemburgo se apresentar ao São Paulo. Então esse papinho de tá esperando o Sabella aquele papinho para deixar o torcedor meio... cozinhando, sabe, galo. Mas cozinhando. Independente disso... Vanderlei Luxemburgo já tem pré-contrato com o São Paulo e já está afirmado com o São Paulo. Mas pode eles não querem queimar o técnico. Vanderlei Luxemburgo será o novo treinador do São Paulo. Mas eu acho que eles não querem queimar respeitando um técnico, aí, respeitando, você tem a informação, óbvio, mas... o Sabella, tá certo? Ele foi procurado pela diretoria de São Paulo, sim. Não, sim, foi procurado. E caso ele diga sim, Domênico, o contrato tá pronto. O Ataíde Guerreiro já falou isso inúmeras vezes. Se ele falar, sei, eu não quero... vi, você viu o contrato pronto? O próprio Ataíde falou, Domênico. Falar eu falo aqui, mano. Mas, Domênico, eu posso falar que eu tô contratando. Mas, Domênico, ele poderia omitir a informação e falar, não estamos atrás de ninguém. A partir do momento que ele torna público a informação, se o Sabella falar, beleza, quero assinar... o cara assina, o contrato já tá pronto. Eu não confio em ninguém. Domênico, eles já combinaram até o salário do Sabella, Sombra. Tanto é que a diretoria do São Paulo mesmo já tornou pública essa informação, sim, falando que o Sabella ganharia aqui no São Paulo menos do que o Muricy ganhava. Sim. 400k. Então, se o Sabella pegar e falar, quero agora, tá certo? Ele é o novo técnico. Por mais que eu também entenda, e acho que você tem razão nesse sentido, acredito também, se eu tivesse que apostar hoje quem seria o novo técnico do São Paulo, eu escreveria o nome Vanderlei Luxemburgo. Se eu tivesse que apostar numa situação, eu acho que o São Paulo tá usando o Sabella, eu acho que não existe, já acabou essa negociação, não tem mais porra nenhuma. Mas o RG, só pra fechar. Eu acho que estão realmente esperando acabar o campeonato pra saber acabar. Quem vai, quem vem, quem... Mas, independente disso, o primeiro nome que o São Paulo aí tinha sugerido algum tempo aí, já não é de agora, era o Sampaoli que tá dirigindo a seleção chilena. Esse cara, ele já falou que não sai da seleção chilena antes da Copa América, tá certo ele? Não vem. É a chance dele ganhar uma notoriedade no futebol. Lógico. Tá certo? É um cara que eu acho que valeria a pena o São Paulo esperar. Pra você não trazer um outro treinador, Domênico Gá, talvez aí por 2, 3 ou 4 meses, segura lá o Milton Cruz, que é um cara que já conhece o elenco, vai empurrando com a barriga, enfim, espera o Sampaoli. Agora, com relação a esse Sabella, Sombra, o que tá faltando pro São Paulo é um negócio chamado amor próprio, cara. O São Paulo tá sem amor próprio. Você não pode fazer... eu volto a dizer aqui. Você não pode ter como plano A, gente, um cara que tá tratando o teu time como plano B. Ô, mano, aí eu acho que o limite não é 2, 3 meses. O limite é agora o Campeonato Paulista. Claro. Fica com o Milton Cruz até o fim do Campeonato Paulista. Uhum. Porque da sequência do Campeonato Paulista vem o Campeonato Brasileiro. E perde um ano se bobear. A Libertadores é uma coisa que você não sabe quando é o seu fim. Sim. Você não sabe. Pode cair agora, como pode prolongar. Conseguir. Pode prolongar. Você pode prosseguir. Dá boa noite pra todos vocês. Não. Boa tarde. Gostou da informação? Eu quero saber onde você consegue tanta coisa de fofoca. Você conhece minha manicure, você vai na minha padaria que a minha mulher vai. É. O cara tá bem informado. É o seguinte, deixa eu falar um negócio explicando futebol pra você. Eu vou terminar minha participação no Campeonato Carioca. Vou chegar de boa, trouxe aquele 8. E vou dizer mais, do Chico Domingo, cara, né? Aquele coitado lá? Acho que você vai ser campeão lá, hein? Como é que é o nome daquele coitado que eu dou? Jaime de Almeida. Jaime, coitado. Mandaram ele embora. Mandaram ele embora, coitado. Por que mandaram ele embora? Tá certo? Vai mandar, trouxeram de volta. Então, eu trouxe. Ah, você trouxe. Aqui. Acho que você vai ser campeão carioca, vou dar a volta olímpica. Vai ser. Com aquele troféuzinho. Você não dá a volta olímpica, você desce no vestiário. Ele vai sair em grande estilo no Flamengo, hein? Acho vai ser campeão carioca lá. Acho que eu vou me respirar Novo Jares. Será tô aclamado. Eu vou torcer pra não ser campeão. E se for campeão, eu vou embora também, porque eu falei que eu arrumei a briga. Não, porque se o Flamengo não é campeão, as chances do Luxemburgo saírem se tornam mais fáceis. Pode ser domingo, então, à noite. Eu penso o seguinte, gente. Fica tranquilo, ele sair isso, Vasco, ele vai ser campeão lá e vem pro São Paulo. Sombra, ele quer sair, ele pode sair ganhando de 5-0 a final ou perdendo de 6. Mas o São Paulo não pode se submeter tanto a um técnico que nós estamos falando... do Mourinho, nós não estamos falando Guardiola, né? Do Guardiola, nós não estamos falando da ressurreição de Tele Santana, né? Nós estamos falando do Sabella. O Sabella tá desempregado. Não tô dizendo que é ruim, não é isso. Porra. Agora, e o que é ruim de tudo isso é que o Luxemburgo vai vir e vai acertar o time do São Paulo. Isso que é ruim. Agora, isso não é, não. Voltando ao pra jogo, mim é, ué. O São Paulo acho que dificilmente o São Paulo fará uma grande partida contra o Santos, porque eu acredito que dificilmente. Pode ser até aguerrido. Mas o São Paulo esse ano não mostrou uma boa partida. E o que me leva a crer que fará uma grande partida contra o Santos. Você acha que ele vai com todos os titulares? Tem que jogar. Meu, não tô entendendo. O Pato tem que jogar. Certo? Luiz Fabiano tem que jogar. Por exemplo, Michel. Em tese, o Luiz Fabiano não, porque o Luiz Fabiano vai ter que jogar contra o Corinthians, que o Pato não pode jogar. Exatamente. Mas Michel. O Michel Bastos? Poderia colocar para descansar. Mas é a mesma situação, então. Hã? É a mesma situação, né? Você vai botar um Michel Bastos num jogo decisivo desse, sendo que tem uma livre. Aí tem que decidir, sabe qual é o problema? Os negros estão amarrados com a porra do Ganso, bicho. É que não tem substituto. Só é o Bosquilha, mas é muito jovem. Hoje é um Bosquilha peso, não tá aqui. Hoje é um peso morto. Bosquilha tá. Hoje é um peso morto. Entendeu? Aí fica na. Ah, não vai colocar o Ganso? Né? Sinceramente, mas lógico, São Paulo pode ganhar do Santos? Pode. Acho que o Santos não é tão bom quanto é o Corinthians, por exemplo. Mas o São Paulo tem um tabu enorme de ser eliminado em semifinais pelo Santos do Campeonato Paulista. 15 anos, né? É nítido que o Santos vem jogando mais do que o São Paulo. Desde 2000, né? Hoje o São Paulo ganhou. É nítido que o Santos vem sendo melhor do que o São Paulo no Campeonato Paulista. Pode. São Paulo tem elementos para ganhar do Santos? Tem. Mas vai ser muito complicado. Eu acho que estão iguais. Hã? Eu acho que dos quatro, o Corinthians na nota 8 e os três, São Paulo, Palmeiras e Santos, nota 6. Desculpe, continuo vendo o São Paulo com pior futebol do que os outros. É que o São Paulo ganhou nenhum clássico. Em clássico é difícil. São Paulo não ganhou nenhum. Então, eu penso o seguinte. É claro que o Santos entra como favorito. Vai jogar em casa. Né? Vai jogar em casa, tudo tá mais bem. Leve é, também, né? É um fator. Tá aí sem pressão, por enquanto. Pode estar sem grana, mas tá sem pressão. Agora, desculpa, mas é clássico, velho. Não dá pra medir. Se o Rogério repetir a atuação que teve contra o Santos, o jogo leva o jogo aos pênaltis. São Paulo pode ganhar passar. É um jogo único, Sombra. Jogo único é sorte. Agora também não passa. Mas, pode. Baseando no último jogo Santos-São Paulo, o Santos arrasou o São Paulo. Jogo pode acontecer muita coisa, Aí tem a bola maldita. A zaga do Santos já não é essa. O jogador pode fazer besteira. E o David Braz tá machucado e não joga. Só que campo, o São Paulo tá bem pior do que o Santos. Só que hoje a grande chance do São Paulo é ficar pensando, naquela bola maldita, naquela ocasião do jogo. Um futebol medíocre do São Paulo, gente. O São Paulo devia focar na quarta-feira. Não concordo. Não há um esquema tático, eu concordo com você. Não há um plano do jogo. É horrível. Eu admito. Hoje, o confronto Santos e São Paulo, o Santos entra como favorito. A Ponte Preta tem mais armação que o São Paulo. A Ponte Preta tá mais bem armada. O Corinthians, dizem, é favorito contra o Palmeiras, principalmente pelo fator casa e pelo futebol que pratica. Acho o Santos mais favorito contra o São Paulo do que o Corinthians contra o Palmeiras. Olha, mas o favoritismo, eu acho que ele não é tão absurdo assim. Eu não vejo essa vala toda aí de distância e o favoritismo de uma ponta ou outra. Certo, o Corinthians e Palmeiras, eu até acho, Sombra, que nesse caso que você citou aí, o retrospecto a favor do Santos vai prevalecer, certo? O Santos, ele acaba levando uma vantagem, mas Corinthians e Palmeiras, eu acho que o Corinthians, pelo fato de estar jogando em casa, ele tem 10% a mais de favoritismo, mas não é aquele negócio de 80-20. Mas, mano, a zaga do Palmeiras tá muito desfalcada. O Palmeiras sem o Dobby, vai improvisar na lateral. O ataque do Corinthians também tá desfalcado. Sim, mas o Corinthians joga Guerreiro e não joga Sheik. Mas, mano, o Palmeiras vai colocar o Wellington. O que eu fiquei sabendo que vai pôr o Wellington do lateral esquerdo. Você viu o Wagner Love ontem? Não, péssimo. O miolo da zaga. Ele tá com suspeita de dente. Quem vai ser o miolo da zaga do Palmeiras? Mentira. Também? O mosquito? É o mesmo mosquito? Mas olha, no Santos. Suspeita de dente. Ah, o peixe. Jogou com dengue. Os caras estão atropelando aqui, viu, Portuga? Tá. Calma, vamos com carne. Freia esse carro aí, pô. Vai devagar. Tomou o que? Anabolizante? Vamos usar o RG. O peixe que, como você falou aí, né? Vai com força máxima. Ricardo Oliveira, Robinho, Giovanni. Né? Vai todo mundo, vai com o time praticamente titular contra o peixe. Ingressos esgotados. Já acabou os ingressos da Vila, né? Contra o São Paulo, né? Acabou-se 18h30. Elétrico cabrou. É isso aí, cara. Não tenho o que falar, não tenho o que discutir. Agora é dentro de campo. Chegou onde tinha que chegar e agora é aproveitar uma possível situação, né, de dúvida do adversário, que tem uma outra decisão contra o principal rival. Quer dizer, tá numa competição também que vai ter que decidir, não tem jeito, né? Se para ou continua. Então, as oportunidades e o favoritismo, eu atribuo ao Santos por isso, tá certo? Não vejo também diferença nenhuma absurda com relação a favoritismo. Mas entendo que é favorito por isso, porque o São Paulo tem, assim como o Corinthians tem, também diante do Palmeiras, decisões importantes, que é a Libertadores, e que todo mundo gostaria de estar disputando e querendo, claro. Então o Santos tem que tirar e saber tirar proveito disso. Agora, não sei como é que vai o Robinho pro jogo, se vai meia boca, se vai realmente... Tá bem, né? Se vai realmente... Tá uma semana lá de boa. Mas sabe como é que é, né? Se vai inteiro, porque ele saiu sentindo a... Sim. Né, a perna, a coxa lá, então precisa ver. Agora, acredito sim, é a oportunidade. Vambora, peixe, sentar a borracha, velho. Não pode deixar a oportunidade passar, não. Sentar na borracha? Não, a borracha. Ah, você tá com problema auditivo, mano? Não, que eu não entendi. Nossa, fala com o seu médico. Olha pra mim, meu. Eu sou o cara de sentar na borracha. Não, você não, RG. Você não. RG. Eu sou de sentar a borracha. Ah, não sei, RG. O mundo tá meio de ponta cabeça. É mais, meu irmão. Parada aí. Vambora. Saber, né, mano? E não me depila, hein? Opa, mano, aí, ó. Aí você deu uma pedrada no Domênico. O Domênico tá quieto aqui. Não. Você vai lá dar uma pedrada no cara sem ele fazer nada. Ratinho, tá se depilando, Domênico? Corre, o Domênico é selvagem, estilo selvagem. Eu gosto. Domênico é um ogro. Aí, é o... Vamos usar o Parmeira, né? Vocês. A nós. Vocês. Isso aí. Não, nós. Vocês. Vocês é o cacete. Vocês o cacete da velha. Vamos só você, né? Nós. Esse aqui, tem vocês. Dodô. Aqui é nós. Ô, né? Dodô, esse não é nós aqui. Só vai ser vocês se passar. Eu vou esperar, é nós aqui? Segunda eu vejo. É, ô, Vilelinha. Segundo eu falo. O que foi? Segundo eu vejo, se é nós ou você. Não, vamos aqui, ó. É nós. Pode ir que é nós. Ô, Domênico, é o seguinte: é como já o Portuga adiantou aí, o Wellington mesmo vai ficar na lateral esquerda. Sim. A dúvida é só do meio. Ali o meio atacante ao atacante, entendeu? A dúvida é essa aí, se o Vardy vai sair jogando... Quem vai jogar no meio, Lucas Zaga, se eu ver? Porque o Tóvio também tá fora. Tóvio. Não, são três zagueiros, português. Vai jogar três zagueiros. Vai jogar com três? É aquele esquema que eu falei pra você. Como é que será, Domingo? Tóvio. Achei muito legal esse esquema do Oswaldo. Vitor Ramos. Muito legal, gostei. O Jackson e o Wellington. Dois zagueiros fixos. É. O Wellington vai fazer aquela parte, não é lateral, é o falso lateral. Ele só cobre o lado esquerdo. Só que ele não sobe. O Sapela joga assim. Mesmo porque quem cai daquele lado lá é o Dudu. O Dudu cai daquele lado lá. O Dudu, às vezes cai o Dudu de um lado, às vezes cai o Marques do outro lado, né? O Rafael Marques cai de um lado, às vezes o Dudu. Geralmente é aquele setor que tem o ponta. Ele vai jogar com dois caras abertos, Dudu de um lado, o Rafael Marques do outro lado aberto, um centralizado, que deve ser... Não, o Rafael vai jogar, não? Rafael Marques tá, então tá aqui, isso, ó. Tá, aqui, tá ó. Na dúvida, tá vendo, né? Porque o Arouca e o Gabriel vão fazer os volantes, que vão cobrir esses três zagueiros. Então, você tem o Valdívia, acho que o Valdívia joga sozinho de meio. O falou que quer colocar o Valdívia. Ele quer jogar com o Valdívia de titular, aí seria Dudu, Rafael Marques, o Cristaldo e Robinho. E Robinho. Então, Rafael Marques. Então ele joga com dois meias, o Robinho com o Valdívia, quando tá com a bola pro ataque. É. Quando não tá, o Robinho vem, cobre, ajuda a fazer como se fosse um terceiro volante, vamos dizer assim. Segundo, terceiro volante. E ele fez isso muito bem no último jogo e cumpriu essa função. Então, quando tem a bola no seu domínio, joga com dois meias e dois caras abertos. Quando não tem a bola jogando na parte defensiva, ele joga como volante. Parabéns. Acho que é uma boa, acho que é legal. Vejo com bons olhos, as mãos. Eu quero dar parabéns a você, viu, Oswaldinho? E muito obrigado, estamos trabalhando. Anda escutando o Domênico Gato. É verdade. Né? Mas o médico discutiu com o Oswaldo hoje no treino aí. O Oswaldo falando que o Valdivia seria titular no domingo. O médico falando: olha, pegaram aí. Acho mas, vou jogar a Ferá, Olha, tamo tá junto, não faz. Acho que aguenta, Domênico? 90? Aguenta. E será? Tentando puxar, entra, viu, o Cleiton Xavier. 45. O Domênico. Sei e lá. Pra Arancíbia. Meia. Francisco Arancíbia. Chileno, 18 anos. Chileno, 18 anos. Vem com o rabisco do Vardívia. Vem, né, no Vardívia. Vem no pano. Com o Vardívia. Vem fiote, no pano do Vardívia. É fiote do Vardívia. Então toma cuidado. Hoje aí. Tá no bid. Já falou, ó, irmão, machuca, pá, tal. É o Valdívia, pode ser que ele não fique, mas já deixou o herdeiro lá, né, o jovem de 18 anos. Ele já chega machucado, né, Silvio? É um empréstimo de um ano só. Já chega com dor na coxa, com estiramento. Mas ele tá na seleção chilena. Tá, ele é jovem, principal, né? Porque ele veio pra ficar no sub-20 do Palmeiras. Mas falaram o seguinte: dependendo, vão colocar o moleque pra jogar. Porque ele tá na seleção principal do Chile. É a seleção de jovens, mano. Ele convocado? Foi convocado para a seleção. O Sampaoli convocou ele? Sim, mas é uma seleção que não tem as grandes figuras. É uma seleção que não tem o pessoal da Europa que está se preparando no Chile para... Quer dizer, o refugo. Não, é como se fosse aquela seleção... Está tratando a seleção que... chilena como um refugo. Não, a seleção que só joga... Não, falei, ué. Só joga jogadores que jogam no Chile. Mas uma coisa só, Domênico Gato, que você observou, vem. Esse menino Elton, se eu não me engano, ele não fez nenhuma partida, ou se fez uma ou duas, no Campeonato Paulista. Colocá-lo contra o Corinthians, num jogo de semifinal, jogo único, eu acho extremamente arriscado. Se o Corinthians jogar pelo lado direito, como ele tem jogado, ele desce muito ali o filhote da Tammy Gretchen, desce outros garotos que caem por ali, o ataque do Jadson, Fagner. Jadson, garoto Tammy Gretchen, ou se algum dos... Elias. O Elias desce por ali, eu acho arriscado demais. Muito arriscado. Mas é que ele ia colocar o João Pedro, só que o João Pedro tá com dores musculares. É arriscado demais. Por isso que ele escalou o Wellington. Mas tomara que ele jogue. Mas eu acho que vai no Zé Roberto, que eles estão com esperança que amanhã tenha uma resposta. Zé Roberto não joga, gente. Ele falou que tá vendo. Tá ele tá com a perna roxa, mano. Se velho parar, enferruja, velho. Velho tem que jogar, correr todo dia. Se velho falar assim, vou parar uma semana, enferruja. Não volta mais. Só um parênteses aqui, rapidinho. O Margarida postou no... Quem? Margarida. Quem é? No Twitter dele. Nossa, Margarida aqui, um dia sim, um dia não. Que o Fernando Bob da Ponte Preta tá próximo de acertar com o Santos. Ih, Bob Esponja, Fernando Bob. Não conheço. O Fernando Bob é aquele volante, não é volante, esse cara? É, ruim pra diabo. Deixa eu fazer uma... Se for o que eu tô pensando, bate até na mãe, velho. Cabeçudo, não é, mano? Cabeçudo. Deixa, meus amigos, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao tal do Miglioriniza. E colocou assim: Domênico é um dos caras que menos entende de futebol no Brasil. Não dá pra levar a sério. Muito obrigado pela audiência, que mesmo assim você ainda continua me ouvindo. Ah, sim, chegou mesmo. Ah, eu tô cheio. Ah, tô agradecendo, cara. Eu tô cheio desses aí, viu, Dodô? Mas eu tô agradecendo. Você é gentil pra cachê. Sim. Ninguém é mais trollado que eu. Você já mandava pro inferno. Não, você também é, Montinha. Ninguém é mais trollado que eu, para. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também Grupo Esser, um nome construído com história. Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Bento! Corinthians. Corinthians! Tá aí, mano, do jogo, você esteve lá ontem, que eu acompanhei no seu Instagram. Sim. Né? Pra mim não serve. Você vai comentar, você vai comentar do jogo, né? Mas o detalhe é que hoje também, assim como o São Paulo, o Corinthians hoje faz aquele... analisar quem vai enfrentar o clássico domingo, né? Ontem teve também um desgaste lá, o jogo foi difícil, o Tite está analisando quem joga. A boa notícia foi que o Guerreiro já está em casa, mas só volta a treinar na segunda-feira. Mas o pessoal tava na expectativa aí de que não na dá. Na quinta. Só na quarta, é isso, na só na quarta-feira que vem ele deve ele voltar a treinar. Fazendo certo? O acompanhamento ambulatorial em casa. Pô, os caras fizeram ali com o Guerreiro sacanagem, o cara tava lá descansando, a RG... Tiraram de lá, mano. Com a bunda de fora. As caras vão lá e passam aquela folha de sulfite, aquela A4, tá certo? Dobrada. É. E o cara joga por baixo da porta, assim, porque geralmente o pessoal faz isso em hotel, navio, qualquer coisa. O cara pega aquela folha assim, sobre, e joga por baixo da porta. Fechar a conta, né, meu? É o Guerreiro, né, mano? Tava lá se borrando inteiro, né, mano? Escorrendo pela perna. Não. Aí foi lá, Motinha, na hora de ir no banheiro. Ventalzinho aberto. Ele olhou e falou, que porra de papel isso? Abriu assim, no mínimo viu lá o check-in do cara lá. Até na hora que ele chegou, dia. Até agora, aí tem lá despesas lá com frigobar, medicamento e tudo mais. Ele falou, opa, tô bom. Já começou até a fazer polichinelo no quarto. Aí o médico passou, viu, falou, opa, tá liberado. Vai continuar o tratamento em casa. Que foi aquele lá do Tite, mano? Não é chilique, RG. Eu não peguei por cima, eu peguei só o finalzinho ali, gritando lá, o que aconteceu? É que o Baúza lá, ou então Balsa, como falam aí também, enfim, o técnico do São Lourenço, ele teria feito uma insinuação de que o Corinthians aí no segundo tempo havia aliviado, tá certo? E abdicou de atacar, pra que pudesse teoricamente aí entregar, tá certo? Esse empate pro São Lourenço. E talvez até de uma maneira direta ou indireta ferrar o São Paulo. Pra mim não serve. Porque é assim, RG, a situação do São Paulo tá complicada na Libertadores. Com esse empate de ontem, se o São Lourenço venceu o Danúbio por mais de 3 gols de diferença e o Corinthians empatar com o São Paulo tá fora. É. O São Paulo obrigatoriamente ele passou a depender de uma vitória contra o Corinthians. Então, é, o técnico do São Lourenço acabou meio que fazendo uma insinuação de que o Corinthians acabou abdicando do ataque justamente para ferrar o São Paulo. E o Tite ficou revoltado com isso, porque ele falou que ele respeita as entidades, as pessoas. Ele falou que ele gosta de futebol e vive disso, que a carreira dele não tem uma mancha sequer. E que o cara teria sido infeliz, enfim. Eu acho que ele tá na razão dele. Mas você ouviu a entrevista do Ricardo, mano? Olha, Portuga, pra falar a verdade, na hora que eu cheguei no carro lá, que eu tava voltando pra casa lá, que o Tite já tava se pronunciando, é, eu não ouvi o cara falar não, isso. Não, mas... o que eu li é que ele não foi ele maldoso. Ele falou, sabe o que ele disse? Então, mas é que tá, Sombra. Não foi, mano, maldoso. Eu ouvi a entrevista. É complicado, porque muitas vezes o repórter acaba levando a informação pro Tite, tá certo? Da maneira que ele entendeu. É aquela coisa, o Galo cantou, mas ele não viu o Galo. É o seguinte, gente, o Edgardo Balso falou o seguinte... Acredito. Mas você é o quê? Você é o advogado não, dele? Não, eu escutei a entrevista. Ah, tá. Acredito que quando deu 25 minutos, o Corinthians decidiu não atacar para não se arriscar. Tinha já a classificação garantida, nós também ficamos na nossa. Acredito que o Corinthians fará de tudo o melhor para tirar o São Paulo agora do que pegar o São Paulo numa quarta final ou semifinal e pode ser um choque muito grande. Ele, é melhor tirar agora e contamos com isso. Ponto. O Tite, é, ou ele entrou numa pilha de alguém, não, tá, ou o cara não fez nada de mal, é que, mano. É que dentro da pergunta, da forma como foi colocada pro Tite, sim, ele entendeu, tá certo, que o técnico tinha feito uma insinuação de que o Corinthians abdicou do ataque pra prejudicar o São Paulo. Teve uma maldade na pergunta. Do repórter que transferiu a pergunta. Não sei se o repórter teve dificuldade com a língua, não sei se o repórter foi maldoso mesmo, nem sei quem é o repórter. Mas assim, o Edgardo Balso em momento nenhum. O Mano vai continuar, mas só pra resumir o que eu entendo disso tudo, e eu acho que tá na hora de acabar, e principalmente aqui. Meu, o Corinthians não tem porra nenhuma a ver com a situação do São Paulo. Se o São Paulo tivesse feito o papel dele, se o São Paulo tivesse jogado a bola que tinha que jogar, vencido os jogos, tivesse. O que importa o resultado do Corinthians? Mas com relação ainda ao jogo do Corinthians ontem, o RG, eu acho que o Corinthians aí no primeiro tempo aí não fez uma partida brilhante, mas. Teve boas chances, aí o goleiro do São Lourenço acabou trabalhando bacana ali, ele foi bem em algumas bolas, o Renato Augusto foi o principal jogador do Corinthians, uma análise individual aí do Wagner Love, que não foi bem, também acho, concordo aí com a maioria dos torcedores aí que acabaram criticando o Wagner Love aí, ele teve uma boa chance de mostrar um bom futebol, mas acabou desperdiçando, mas eu também não vou crucificar o Wagner Love não, porque o que falta pro Wagner Love é um pouco de ritmo de jogo. Wagner Love vem entrando em algumas partidas aí do Campeonato Paulista, mas eu acho que a partir do momento que ele conseguir jogar os 90 minutos aí, ter uma continuidade de partidas, mesmo que ele jogue mal, eu acho que a tendência é que o futebol dele melhore. Volto a falar que o Guerreiro é extremamente importante pro Corinthians, porque ontem já começaram aí também, tá vendo? O Corinthians é tudo isso, vem jogando mal, aí jogou mal contra a Ponte Preta, contra o Santos, contra a Red Bull, enfim. O negócio é o seguinte, não acho que o Corinthians tá jogando mal. O Corinthians tá jogando o suficiente de acordo com determinado campeonato. Por exemplo, o Campeonato Paulista, aquele jogo Corinthians e Santos, pro Corinthians não valia nada. O Corinthians estava vindo numa sequência difícil, inclusive da Libertadores, com partidas importantes, e o time estava extremamente desgastado. Tá certo? A partida de ontem contra o São Lourenço, o que o Corinthians precisava fazer para garantir o primeiro lugar do grupo? Empatar o jogo. Tá certo? Empatou. Para que o Corinthians vai começar a impor um ritmo mais forte, tá certo, do que o necessário, sendo que o time do São Lourenço não estava oferecendo lá grande resistência? E o Corinthians tem uma partida dificílima contra o Palmeiras no domingo, em que o Tite disse que vai colocar os jogadores titulares para jogar também. Tá certo? Jogadores titulares, eles vão pro campo. Então, eu acho que não tem o porquê você forçar um ritmo, tá certo? Você tá bom, vai, mete 3-0 no São Lourenço, ok. Aí pra chegar contra o Palmeiras aí, o Renato Augusto, meia boca. Chegar lá contra o Palmeiras lá, o Elias baleado numa dessa. Quem sabe até um outro jogador importante aí, o Gil, numa dessa, coloca uma dividida numa bola que não precisava e vira desfalque contra o Palmeiras. Tá certo, Tite. O time do Corinthians no segundo tempo dozou a partida. Mas fez o certo. Garantiu o primeiro lugar do grupo e agora é esperar a definição para ver quem o Corinthians pega na próxima fase. E como teremos aí os dois clássicos no fim de semana, a semifinal envolvendo os grandes, nós também teremos o Chupa Delivery. O Chupa Delivery é a nova brincadeira, a sacanagem aqui do Estádio 97. Como que funciona? O Chupa Delivery é uma maneira que você tem de sacanear os seus amigos que torcem para os adversários, que torcem para os times rivais. Por exemplo, teremos Corinthians e Palmeiras, não é? Então você, corintiano, mande para o e-mail chupadelivery@97fm.com.br chupadelivery@97fm.com.br o nome, o seu nome, também o nome e o telefone do seu amigo palmeirense que você quer que seja zoado. Você, palmeirense, mande o seu nome e o nome e o telefone do seu amigo corintiano que você quer que seja zoado. Se o Corinthians perder, nós vamos ligar para um corintiano, para esse corintiano tomar um chupa delivery do Domênico no ar. Se o Palmeiras perder, o Mano vai ligar para esse palmeirense indicado por um corintiano pra tomar um chupa delivery ao vivo pra todo mundo ouvir aqui no Estádio 97. E a mesma coisa vale pro jogo Santos e São Paulo. Então, como é eliminatório o jogo no domingo, nós teremos fatalmente duas vítimas do chupa delivery. Então, corintiano, são paulino, palmeirense, santista, mande nome e telefone do seu amigo, adversário, rival do domingo. Mas você não pode avisar o seu amigo, hein? Não, você manda o nome e o telefone do cara, o time dele, mas de jeito nenhum informe o que a gente pode ligar pro cara. Senão depois na hora do programa ficar tocando o telefone, e é uma linha secreta que nós temos, aí o cara vai, não vou atender, vão tirar uma comigo, não é não? Então participe, mande todos os dados para chupadelivery@97fm.com.br. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Chupa Delivery, que é bem legal, não é, narigudo? Olha só, amigão, se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, a sua melhor opção, sabe qual que é? É o Valetão Pneus. Olha, aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus, porque você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu pro seu carro. E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Sabe como funciona? Ouve aí. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é GRATIS, isso mesmo, é grátis, isso mesmo, o quarto pneu é grátis e tem mais, não acabou não, só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus, é só acessar pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Por exemplo, galera aí de Santana, Zona Norte de São Paulo, tem o Valetão Pneus na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 4789, aí no Lausanne Paulista. Anota o telefone aí do Valetão Pneus de Santana, 2256-5430, é o telefone da Valetão Pneus, ali de Santana, Engenheiro Caetano Álvares, 4789. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial Pirelli, Valetão Pneus, Domênico! É, o Domênico não sabe, mas o Ricardo Oliveira não treinou, tá com dores no joelho. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso aí. Algo que possa preocupar o torcedor do Santos. É sério, velho, é sério. Mas calma, eu vou falar da HDI até você deglutir a ideia. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, rápido mesmo é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados, como esse feriado prolongado, nas férias, ainda tem HDI Bate Pronto Móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de Bate Pronto. E não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, que tem o oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história, de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Também oferecimento de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Eu queria agradecer, eu tava viajando, eles mandaram uma mochila bonita. Mandaram. Muito legal, muito obrigado ao pessoal da Perfect aí. Mochila muito bacana. Veio cheia, mas o pessoal aqui já tirou tudo. É, já era limpa. Ah, é? É, ah, oba. Mas a minha tá legal lá, tá com tudo, tá tudo bonitinho. Mas, por exemplo, tem ovos de Páscoa lá ainda? Não. Então. Ah. Tem um relógio importado? Não. Então. É barbaridade, o assalto da rádio. Foi só pra ele. É brincadeira. Isso aí tá com cara de que o Mota que pegou. Cara. Eu nem ganhei mochila. Você não relógio importado. Você não ganhou mochila, Mota? Eu não ganhei. Você ganhou mochila, gente? Nem sei o que tá acontecendo. Ganhei. Mas daqui a pouco o Mota vai levantar O Mota vai levantar mais informações a respeito aí. De Ricardo Oliveira, se Ricardo Oliveira joga domingo ou não joga. Bom, só uma coisa, já tava num 70-30, sem o Ricardo, fica meio 5-30. Só uma coisa, Sombra, confirmado. Oh, meu amigo, técnico garantiu que o Santos está pronto, firme e forte. E o Ricardo Oliveira, ele não treinou pênalti, ele falou que não vai precisar. Bom jogador. Sombra, mas não treinou. Será? Você não leu aí que tá sentindo dores no joelho? Teria, sim, mano. Isso é pra enganar o adversário. Dizem que o São Paulo estaria atrás aí do Ricardo e tal, precisando de um atacante. Ele não quer se comprometer. Pô, vocês também estão parecendo um time vizinho. Parecendo um vizinho, hein? A gente tem que especular as coisas que estão acontecendo. Rapidinho, informação, Matinha. Saiu o primeiro confronto da Libertadores. José Boca River definido, serão 3 jogos em 10 dias, Boca River igual São Paulo e Corinthians, aqui. E na Argentina, o que repercutiu muito, Boca, mano. Tá bem? Boca tá tranquilo, ganhou 2-0 ontem, vai pegar o River lá. O que repercutiu muito já na Argentina foi River o papo do Caruso, Caruso com o Emerson. Diz que o jogo terminou, Emerson e Caruso, os dois tiveram embates aí contra o Boca, jogou com o Corinthians, inclusive ontem o Emerson tentou cavar, acabou o jogo, Caruso abraçou o Emerson e falou, te admiro muito, gosto muito de você, conto com você comigo. Pra vencer o São Paulo. Não foi o cara que passou o dedo dele? Sim. O que passou ano passado passou, ganha o jogo. Inclusive na Argentina ele deu declarações sobre isso. Me bate que eu gamo, me dá um selinho. Eu não sei. Mais uma coisa, não sei se vocês repararam. Eu não vi um pontapé. Eu esperava que o São Lourenço viesse aqui e jogasse pra bater. Eu não vi um pontapé, o São Lourenço não deu um pontapé. Dizer, não vi. Vamos me dá um selinho. Vamos ao primeiro ouvinte do dia. 3284-7097. 3284-7097. Vai tocar nosso Asdrubal, Dodô. Daqui a pouco promoção do Dia das Mães, hein? Yeah. Alô. Alô. Quem fala? É Carlos Eduardo Abrantes. Abrantes. Carlos Eduardo Abrantes. Quantos anos, Abrantes? Eu tenho 36, Domênico. RG 3.6, sexta-feira, hein? Hoje, RG. Olha, tem uma situação que você precisa ter sempre muito... Ô, velhinho, para de fungar na porra do telefone aí, cacete. Ele parece que tá correndo uns mil metros. É, viu, Domênico? Você tem uma situação que você tem que tomar muito cuidado. Uau. Por quê? Por exemplo, às vezes você tá apertado num shopping, né? Aí você entra no banheiro... Cuidado, não vai, aquele negócio de porta, você abre antes, entendeu? Não pode. Mas é sensacional. Toma cuidado. Dá uma olhada. Sensacional. Sabe embaixo da porta, ela é alta? Olha o pé. Vê o pezinho toda lá. Toda vez que você fala de alguém apertado no banheiro, eu lembro do coitado do banco do Uno do meu amigo Bar. Que coisa. E jamais sente no vaso sem saber se tem papel higiênico. Também, também. Porque você poderá ficar sem meias. Também. Quem nunca, Bah, usou a meia? Pra não, desculpa, nunca usei meia. Tem nada a ver, Sombra, não tem jeito, vai a meia. Você nunca foi pego desprevenido. O Mano fez na janela do ônibus. O Mano, por exemplo, deu no para-brisa do carro da frente. Não lembra isso, que isso é a época que o cara... Na Serra das Araras, RG. Corinthians e Fluminense voltando do Rio de Janeiro. Alimentou os pombos. O bagulho é louco. Colocou o pompom pra fora, mano. Alimentou os pombos. Vou falar pro motorista, para aí que eu quero cagar. Muito triste. Ô, Abrantes. É nóis. Domênico vai continuar falando com você. Exatamente, eu quero saber o bairro que você mora, velho. Eu moro na... Vamos ver se o Benja vai acertar, né? Benjinha tá aqui. Benjinha. Margarida não veio hoje. É um dia sim, um dia não. O Benjinha. Fala. Eu moro na Vila Penteado. Eu também tô com um belo penteado. Olha, é idiota igual. Eu não fico igual. Cabelo. Sabe que é o único bairro de São Paulo que careca não entra, né, velho? Na Vila Penteado. Sim, Domênico. Eu não pinto cabelo. Eu não posso ir lá, então? Não, porque lá só tem penteado. Tamo ferrado, Domênico. Carlos, sua mãe gosta de futebol? Puta, tem um susto time? Que você me deu. É um pouquinho, ela é santista, minha mãe. Você está sabendo da promoção aqui, Estádio 97 que te pariu? Eu tô sabendo sim, pô. Acompanho o estádio diariamente, Sol. Não perco um. Você que quer inscrever sua mãe pra vir defender o time aqui no Estádio 97? Olha, eu não moro com a minha mãe mais, então eu ainda não tive a oportunidade de falar se ela tá nessa aptidão de participar, entendeu? Então... Mas se ela quiser, com certeza eu vou fazer o vídeo. Uma dica aí pros filhos, os filhos que têm mães aí que são fanáticas, e vivas, né? Façam um vídeo da sua mãe. Coloque vídeo no Instagram, de morta, faça um vídeo, né, da sua mãe defendendo o time que ela torce, tá? Cada cara exótico, e publique no Instagram com a hashtag Estádio97 que te pariu. Estádio97 que te pariu. E nós vamos escolher 5 mães para virem defender seus clubes aqui no Estádio 97 na sexta-feira antecedente ao Dia das Mães. Sim. É. Legal. Tá, promoção legal. Ah. Bacana. Viu, RG? Por que eu falei isso daí, Domênico? Porque tem pessoas, Sombra, que mandam cremar os corpos, tá certo? Dos familiares aí, pais, irmãos. Ah, que papo, hein? Não, mas é verdade. Oh, e aquela urna, ela fica na sala, quando vão jantar, levam a urna. Ah, é verdade, não, a pessoa continua, é verdade. Uma vez minha sogra espirrou, foi pôr do meu sogro pra todo lado. Não, há que às vezes cremam os entes queridos e mantém o vaso com as cinzas na sala de jantar. Não, mas levam, por exemplo, tem jantar, falar, pega a tia não sei o que e traz a tia. É verdade, gente, eu tô sério. Você tá com graça, Sombra. Isso aí não existe. Isso não existe, é verdade. Eu sério que eu estou no tio, velho. Juro por Deus, existe, cara. Vamos pra praia, leva, esqueceu a tia, volta. Falou, pega aí o spray, passa no protetor na tia aí. Aí você vai vendo, o apelido do ente querido era cinzeiro. Aí você vai vendo. Mas é verdade. E a empregada que fala, ô, dona fulana, limpei aqui, esse vaso tá muito cheio de cinza. Não, mas é verdade, ô moto. Teve um cara que usou o tio como eno. Pôs no copo e bebeu. Aquela comédia Entrando numa Fria. É, que o cara derruba lá o vaso, né? Que o Stiller derruba o vaso. Barrolha. E tava a mãe do... Mas agora... Aí cai a rolha lá, agora não é brincadeira, não. Teve um caso aí no ML aí em São Paulo, que enterraram um homem. Fizeram inteiro, caixão lacrado, depois de um mês ligaram pra família e falaram, vocês não vêm buscar o corpo aqui, não? Ele tá aqui, saiu na televisão junto. Erraram lá, o corpo. Esqueceram o homem. Vamos deixar um pouco esses assuntos mórbidos de lado, vamos falar do seu time. Qual é? É Timão, eu, né? Continua mórbido o assunto. Ô, amigo, pra mim não me serve, né? Porque a mãe é santista. Volta pros caras. Continua mórbido pros outros, porque o Corinthians tá matando todo mundo que passa pelo caminho. Ia pegar o Cruzeiro se terminasse. Vem o Cruzeiro. E vem o Cruzeiro. O negócio é o seguinte, amigão. Pode vir Cruzeiro, pode vir Real, pode vir. Mas é verdade, ele tem razão. Ô, amigão. Pois não. Você concorda com parte da mídia que tem criticado o futebol do Corinthians aí nas últimas partidas pelo fato do Corinthians não ter conseguido vencer? Olha, sinceramente, mano, eu hoje cheguei aqui no trabalho e os santistas, São Paulinos aqui, vem falar, Corinthians jogou nada. Eu fui no estádio assistir outro jogo, então. Porque na minha opinião, o Corinthians jogou muita bola. O São Lourenço também jogou muita bola. Foi um jogo muito brigado no meio-campo. Não foi um jogo belo de se assistir, porque realmente foi muito brigado no meio-campo. Eu acho que teve dois jogadores do Corinthians que realmente ficaram abaixo da média, que é o Wendel, lateral, e o Wagner Love, né? Agora, o restante do time, acho que teve um desempenho bom. O Elias, ele ficou muito preso na marcação, então ele acabou não dando esse apoio no ataque que o Corinthians precisa do Elias para desempenhar um futebol melhor. Mas eu acredito que é o que você falou. Os jogos que são importantes mesmo, o Corinthians está jogando muito bem. E agora a gente estava cumprindo meio que tabela. Um empatezinho classificava a gente, estamos tranquilos. Eu também vejo dessa forma, amigo. Inclusive, eu acho que muitos jornalistas aí acabam até sendo arrogantes aí quando vão falar a respeito de futebol brasileiro. O Corinthians, ele vinha jogando bem, tá certo? Era um time que tava empolgando, tava jogando um excelente futebol, concordo plenamente. Ontem poderia ter jogado mais? Poderia também. Só que tem que analisar, gente, porque dá a impressão que o Corinthians pegou aí o Itapiboca da esquina, tá certo? Formado por mancos e por caolhos. E não é isso, gente. O time de São Lourenço é o atual campeão da Libertadores, tem jogadores de qualidade, a gente brinca que a gente tem que tirar uma onda mesmo, porque nós fazemos aqui o papel de torcedor, nós somos torcedores. Agora, o jornalista, ele tem o dever, tá certo? De analisar taticamente o que tá acontecendo. Uma coisa é você pegar um time de bêbado, tá certo? Como tem muitos aí espalhados pela Libertadores e falar, ah, o Corinthians não conseguiu fazer nada. Outra coisa é você entender o que aconteceu numa partida de futebol contra o atual campeão, inclusive, da Libertadores. O São Lourenço... E é o campeonato argentino, né? Também. Tá liderando lá, tá brigando na liderança do campeonato argentino. Então, esse time do São Lourenço, ontem, o que ele fez? Ele adiantou a marcação, ele forçou o Corinthians ao erro. Porque o Corinthians, geralmente, quando ele vai jogar contra algum adversário na arena, a tendência é o adversário se encolher. O adversário se retrai, ele fica na defesa e o Corinthians consegue tocar a bola na defesa para chegar nos caras ali que tem mais qualidade, como é o Elias, o Renato Augusto, o Jadson, e aí sim passar uma bola com qualidade ali para quem tá na frente. Ora ali o Emerson Sheik, ontem jogou o Wagner Love, mas costumeiramente é o Guerreiro. E aí sim o Corinthians consegue trabalhar essa bola, porque o adversário dá espaço. O São Lourenço ontem, ele pegou e falou, opa, se a gente der espaço pro Corinthians aqui, a gente tá ferrado. Ele adiantou a marcação, tá certo? Ele forçava o Corinthians aí a dar o chutão, A bola não passava pelo Jadson e pelo Renato Augusto. Muitas vezes a bola vinha da defesa pro ataque aí no balão. Aí ficava mais difícil pro Wagner Love, que já tava numa noite infeliz. O Sheik, que muitas horas ali tava... Ou quando não estava com mano a mano ali com o Caruso ali, tinha dois na marcação do Sheik. Assim como o Elias também, que é uma válvula de escape no meio campo. É um cara que tava sobrecarregado na marcação, porque o técnico do São Lourenço foi ligeiro. O que ele falou? Ele falou, bom, o Corinthians ali, que é o principal jogador ali daquela defesa do Corinthians ali, que compõe aquela parte de trás do meio campo ali, e pode dar uma qualidade maior pro time do Corinthians. Quem que é? É o Elias. Marca o Elias, tá certo? Marcando o Elias, você não tem como fazer aquela, talvez, infiltração do lateral, que o Fagner não ia sair correndo que nem um louco aí, porque sabia que o Elias não tava com a bola, era o Ralf. O Ralf com a bola no pé, gente, não dá pra gente exigir muita coisa. O Ralf é aquele volante aí que ele tem a característica de marcação. Você não pode exigir do Ralf um lançamento de 30 anos. Ele até tem melhorado bastante, acho que ele tá passando a bola com mais qualidade ultimamente. Não, sim, eu concordo, o Ralf ele melhorou muito também no que, pelo menos na época que ele chegou no Corinthians, aí hoje o Ralf ele consegue dar um passe de 10 metros, mas a gente não pode exigir que ele faça um lançamento de 30, tá certo? O Elias já é um cara que tem essa técnica, ele tem essa qualidade, agora o Ralf não. Eu acho que quem segurou o Corinthians mesmo foi o tal do Buffarini, esse lateral. O lateral direito do São Lourenço é muito bom. Agora, faltando a falar não só do jogo, mas falando da Libertadores como um todo, se terminasse hoje o campeonato, o Corinthians enfrentaria o Cruzeiro nas oitavas de final, né? É um Cruzeiro pior do que do ano passado. Não vive um bom momento, né? O que você pensa sobre o Cruzeiro nas oitavas? Possivelmente Cruzeiro nas oitavas. Sinceramente, Sombra, eu acho que o Cruzeiro não vai ser o adversário do Corinthians nas oitavas, porque o Cruzeiro vai ganhar o último jogo dele e vai acabar se classificando como o primeiro do grupo. Eu acho que tá mais pro Corinthians pegar o Emelec ou o Guarani do Paraguai, ou até o Atlético Mineiro. É possível o Guarani do Paraguai com bastante probabilidade, viu, cara? Aí é que o Atlético aí é melhor pro Corinthians é o Guarani, né? Olha, pra falar a verdade, Guarani é melhor, né? O Atlético, Sombra, ele até tem uma chance de talvez entrar aí também nesse bolo aí. Mas acho muito difícil o Atlético conseguir vencer o Colo-Colo por dois gols de diferença. Eu acho que o Atlético tá meio que descartado. Mano, eu acho que ganha. Os possíveis confrontos de Libertadores... Se fosse hoje, terminasse hoje, conforme as posições estão aí. Boca e River, isso aí já tá terminado, né? Boca Sim, e River, esse já tá? Sim, já. Graças Tigres a Deus. Do México e Libertado Paraguai. Jogo duro. Corinthians e Cruzeiro. Racing da Argentina e Strongest da Bolívia. Inter e Colo-Colo, é bom jogo. Dá equilíbrio aí, Inter jogo e Colo-Colo, duro. Né? Jogo duro. Jogo difícil. Santa Fé e Guarani do Paraguai. Eu acho pro Santa Fé. Universitário de Sucre e São Paulo. Ah, bom, hein? Mas se, bom, hein, João? Mas se Sucre Ora. Fica onde, meu? Em Sucre. Não, tudo bem. A glicose. Mas é a Sucre. A quanto do mar? Mas é longe, eu não sei. Aí eu não sei. Você quer Sucre de groselha? É o Sucre, é sensacional. A Sucre, pô. Salvou. Tá bom. Oi? O Sucrilhos é aquilo? Precisa ver também, né? Ah, não sei, cara. Mas engorda, hein? E Nacional e Wanderers do Uruguai. Nacional da Colômbia contra o Wanderers. Fala a verdade, Wanderers. Lógico, devem haver mudanças. Mas deve mudar muito, como o próprio Vinte falou, se o Cruzeiro ganhar. Agora, mano, ainda voltando um negócio no jogo de ontem, que a gente tava comentando, o ouvinte falou do Buffarini. Aliás, o Buffarini é um lateral. Ele não é lateral, ele é ala, né? Não marca ninguém, mas atacar ele vai bem. Deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Quem ganhou o meio-campo ontem? Foi um volante chamado Mercier, número 5, do São Lourenço. Quando o Corinthians não conseguia sair, ele tentava a bola alta. E esse cara não perdeu uma ao lado do veterano Iepes. O Iepes é velho e ganhou todas. Chegou a informação importante aí. Portuga, anota aí pra você não errar. O que foi? Sucre. Eu não sei se tem altitude, eu falei que eu não sei. 2.810 metros. Oh, mas o Sucre não deve ficar em primeiro, porque o Cruzeiro vai ganhar dele. O ouvinte falou aqui, tá certo. Não, tá bom. Não é um Sucre tão... Agora, mano... Obrigado ao Ivan, produtor do Estádio 97, Ivan Egan. Grande Ivan, deixa eu falar... Mas o negócio do Buffarini aí, Portugal, eu não acho que na marcação ele deixa a desejar, não. Tanto é que ele anulou o Emerson ontem. Ele é bom jogador, né? Toda a bola que o Emerson partiu pra cima dele, o Emerson perdeu, cara. E o Emerson é um cara entojado, todo mundo sabe que o Emerson tem qualidade, é rápido. E aquele lance de ser o segundo melhor, pra ter vantagem, como é que agora, com esse empate mudou pro Corinthians? Não, o Corinthians ainda possivelmente será o segundo melhor primeiro colocado. Ninguém pode alcançar mais? Acredito que possa sim, mano. Não, mas o Corinthians aí, ele tem o último jogo contra o São Paulo aí, mas o Corinthians ele ainda continua brigando aí pra ser o segundo melhor primeiro colocado. Ninguém pode mais alcançar. Acredito que possa, veja aí. Vai ficar em terceiro ou quarto, né? Poucos times que podem chegar. Poucos times que podem chegar. O Corinthians empatando praticamente garante. Se ganhar, garante. O Inter não pode? Praticamente. Acho que o Inter não. O Inter não pode. O Inter de Porto Alegre não, RG. O Inter de Porto Alegre aqui, ó, ele tem 10 pontos. Tem falta teoricamente, um jogo. Até se o Corinthians perder pro São Paulo. O Corinthians tem 13. É, só que o Corinthians precisava perder com saldo de gols aí muito alto. Porque o Corinthians tem 8 de saldo e o Corinthians pode ser ultrapassado por quem? Vai. Vamos ver aqui. Então, o Corinthians já tem 13. Né? Então, quanto tem o Inter? Do grupo o Inter tem 5 de saldo. Do grupo 1, ninguém. Do grupo 2, ninguém. Do grupo 3, ninguém. Do grupo 4, ninguém. Ah, como melhor primeiro. Então, só o Inter. Não, melhor segundo colocado. Do grupo 4. Do grupo 4. Tá falando de melhor. Melhor primeiro colocado. Segundo melhor primeiro. Do grupo 4. Segundo melhor primeiro. O Internacional pode empatar com o Corinthians. E aí vai ter aquela questão do saldo de gols. Diferença do. Então o Inter pode passar. Mas é difícil. Só o Inter, hein? É só o Inter. Então, mas o saldo do Inter é bem. Peraí, não, tem mais. É que o Inter ele tem 5 de saldo, Sombra, 10 pontos. O Corinthians precisa perder pro São Paulo aí com uma diferença de 3 gols. O Tigres já tem 14. Se o Corinthians perde, o Tigres fica na frente do Corinthians. O Racing Clube tem 12, mas já jogou todas. Já jogou todas. Então o Corinthians pode ficar aí atrás de Tigres e atrás de Inter e do Boca. Não, o Boca já tá em primeiro. Não, o Boca já sacramentou. A pior situação do Corinthians é o quarto melhor primeiro colocado. A pior das hipóteses, é o quarto melhor. Mas é muito difícil isso acontecer. É por causa do saldo de gol, né? Não, se eles perderem do São Paulo... Se perder... Não, mas São eu Paulo, acho que... Já eu tem o Tigres na frente. Corinthians São Paulo ou Portugal, eu acho que vai empatar esse jogo. Ah, mas isso é uma coisa, uma chuva. Isso é uma coisa que você pensa. Eu acho que esse placar aí, ele tem 80% de chance de acontecer. Ó, e posso falar uma coisa? Sombra. Na minha opinião, o São Lourenço, se precisasse meter 6... Fala, Carlos, pra encerrar sua participação, Carlos. Vai lá. Olha, eu também acho, sinceramente, que o São Paulo não pode contar com o empate pra classificar, porque o São Lourenço vai passar o trator no Danúbio. Tá ganhando de 8, ganha. Malandro. O São Paulo tá muito nervoso. A gente vai ganhar. Duvida. Tá mandando uma grana. Imagina o cara em campo, velho. Imagina, quando São Paulo 0x0. Aí piscando o placar do Morumbi. É que eu acho que não vai acontecer isso, tá certo? Vai dar 1x0. E ficar lá. Vai, São Lourenço 1. Daqui a pouco, São Lourenço 2. Daqui a pouco São Lourenço 3. São Paulo não vai. Eu acho que São Paulo não vai permitir isso. Mas não jogador vai. Ele fica sabendo. Porque os repórteres estão ali do lado e o cara fala, e aí, como é que tá lá? Na hora de cobrar lateral lá, o cara fala. O jogador do Corinthians vai contar. É, o cara fala, ih! O cara chega lá, imagina. O Dito tá imagina, perdendo. Chega lá o Sheik, por exemplo. Tu tá perdendo. Fala, tá 3x0 pros caras lá. São Paulo vai golear. Mas talvez o Sheik... O Sheik joga do porco? Não, Sheik não pode. Não joga. Não contra o São Paulo. Nem vai machucar. Ele tomou um terceiro cartão amarelo idiota contra a Ponte Preta. Carlos, um abraço pra você. Boa noite. Não, calma aí, Sombra. Pelo amor de Deus, eu tô tentando ligar pra... Pelo amor de Deus. Desde que começou o campeonato de pôquer, todo dia, o programa inteiro tentando ligar, e eu quero participar do campeonato de pôquer. O flop tá batido, pode escolher. Escolha a sua carta. Olha, eu quero a primeira carta. Primeira carta, vamos ver quantos quilos você vai ter que doar. 3 quilos, saiu aí o 3 de Copas. Você vai ter que doar 3 quilos de alimentos não perecíveis no dia 15 de maio, lá no H2 Clube, quando acontecerá o segundo torneio de pôquer do Estádio 97, tá bom? Pô, cara, eu tô emocionadíssimo por ter conseguido falar com vocês. Eu sou fã número 1 de vocês aí. Obrigado, né? Obrigado, cara. Todo dia, um programa sensacional, todos vocês aí, sem exceção. Ó, eu tinha algumas restrições quando eu comecei a ouvir o programa, acho que já faz uns 12 anos que eu ouço. Eu tinha algumas restrições com o Sombra, mas o Sombra, depois que o São Paulo começou, deu uma caída de produção, o Sombra cresceu no meu conceito. Ficou humilde. O Sombra é uma espécie de Kelly Key. Latino fez a música pra ela, você já foi mais humilde. Aí ele voltou, entendeu? Mas não é. Ele voltou quando o seu time tá muito bem... Você atropela mesmo. Verdade, culpa minha! Você atropela. E é natural. O Motinha que realmente, às vezes ele também dá um showzinho, que às vezes a gente acha que não deveria, mas, pô, conquistou também o meu coração aqui. Todo dia eu uso você e vou continuar ouvindo. Sexta-feira, me liga aí, ó. Manda um tweet, um Instagram. Apesar de eu ter esse tipo que você gosta, eu não gosto desse tipo que você gosta. Então a gente vai se encontrar no poker, gato. Você não gosta? Você não gosta desse tipo que ele gosta? Qual é esse tipo que você gosta? Ele gosta mais bombado. Ah, mas isso não tem a ver com isso. Ele gosta mais de bombado. Não, eu gosto de mulher, pô. Sou casado. Mas nós vamos mandar uma foto do mano pra você, quem sabe você curte. Ah, não. Faz desse buraco. O Mano poderia ser um bom camarada pra trocar uma ideia sobre o Curitão, mas... É nóis. Fazer um corococó junto. Começa corococó é fazer sua irmã e sua tia. Ah, a tacinha de vinho, né, quem sabe? Aí, mano. Ih, mano, vá pro inferno. Só um minuto, deixa eu falar. Posso concluir? O rádio tem dois canais, um fala e o outro escuta, então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo. Amarelo? É só amarelo? Foi meio shake agora, hein? No final, fica na linha. Rapidinho, Sobrá. Ah. Um abração pra todos vocês aí, pro meu camarada Cristiano Capano, que é porco e deve estar ouvindo. Ah. E eu queria fazer um merchan da Bozano, que eu decorei ele tantas vezes que eu tentei ligar, e aí vocês mudaram ele no dia agora que eu fui. Agora mudou. Agora não vai saber. Vai. Então, só Bozano... Tem o jeito de moleque, assim, não me ajuda aí, né? Só ajuda aí, moleque. Tem jeito de garoto. Exatamente. E garante a diversão. Fala, garoto. Do seu filho. Com meu filho. E garante a diversão com meu filho. Parabéns. Ganhou então, amigão. Tá bom? Ganhou o kit da Bozano e um par de convites aqui também pro Kidzania. É isso aí. O frigir dos olhos, dos ovos deu certo. Este apresentador que você tem restrições te ajudou. Um abraço. Fique com Deus, irmão. Um abraço. Que coisa como o mundo dá volta. Estádio 97 tem oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, Darinho. Ó, vem aí o Resort do Estádio 97. Opa, que gostoso, hein? Você sabia que no Resort do Estádio 97, você e sua mulher podem ficar num apartamento e ainda levar seus dois filhos de até 12 anos e as duas crianças não pagam? Um apartamento com um casal, com crianças até 12 anos, com duas crianças até 12 anos, as crianças não pagam. Quer mais uma dica que é legal, que vai ajudar muito para você ir no resort? Você pode pagar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Cartões Visa e Mastercard. 6 vezes. Aí facilita, aí vai ficar tranquilo, aí vai ser show de bola. Você vai poder estar com toda a turma do Estádio 97, desde a sexta-noite até o domingo à noite, participando do programa ao vivo, participando dos torneios de futebol, o de botão, o de videogame, o torneio de futebol society, vai brincar nos jogos de cassino da cassineira. A gente vai ter lá você como convidado no stand-up do Rudy Landucci, que é legal demais, hein? Vai ter o bingo do Estádio 97, com N prêmios. Entre eles, cabine para o navio do Energia na Véia, no ano que vem, com show do Roupa Nova. Não é legal demais? Resort do Estádio vai acontecer de 22 a 24 de maio. Daqui a um mês e uma semana. De 22 a 24 de maio. Mas antecipe a compra, porque essa moleza dos 6 vezes no cheque vai acabar. Então antecipe a compra. A moleza dos 6 vezes no cheque vai acabar logo logo. Ligue agora mesmo, 2896-4665, 2896-4665, você pode ligar agora, tem todo o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. E hoje, o primeiro que fechar o resort do Estádio 97 a partir de agora, 6 horas e 37 minutos, vai ganhar o direito de ser estranho no Ninho aqui no programa. Olha aí. Tem nego que estapeia por isso aqui. 6h37, o primeiro que fechar a partir de agora vai ganhar o direito de ser estranho no Ninho. O telefone para você ligar e fechar, 2896-4665. Ligue agora. 2896-4665. Esse é o telefone. O Estádio 97, o resort do Estádio 97... Tem o apoio da Cassineira. A Cassineira faz um trabalho muito legal. Show de bola, hein? É diversão pra família toda, hein? Show de bola. Apoio do Edu Botões. Ô, oh, os velhinhos que gostam de jogar futebol de botão. Aí, Domingo, aí, ó. Vamos pra cima deles. Eu vou levar meu botão. A criançada tá jogando. A criançada tá jogando também. Tá jogando. Dá bastante. Dodô, se eu colocar meu botão na sua mão, você joga com ele? Joga. Futebol de botão. Joga. É, meu botão. Vai meter a palheta no botão. Você já viu meu botão, Dudu? Como não, ele é? Não, o futebol ele brilha. Seu, é rosa. Seu time de futebol de botão eu nunca vi. O resort também tem o apoio da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E apoio da Madrugão suplementos.com.br. É, grande sombra. Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar a sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Perfeito. Deixa eu só falar um negócio, eu vou estar nesse negócio aí com vocês. Porque, na verdade, o Bubô não era ninguém, antes deu o Bourbon. Bubô. Mas deixa eu falar. Era um hotel de beira de estrada que eu transformei. Que eu transformei num hotel referência. Ah, é? Acho que vocês estão indo pra sétima temporada lá, né? Exato. Pega agora no café da manhã, como é o nome, aquele UEFO, né? UEFO. UEFO. Eu como aquele negócio de manhã. UEFO. UEFO. E o UEFO? Você é louco? UEFO, né? Tem lá a feijoada do... Nossa, tem um acarajé na hora do almoço. Acarajé do almoço, pelo amor de Deus. Aquela baiana... Vai ter caxineiras, pode jogar poker comigo. Vai, tem vai, roleta. O Mota uma vez ganhou na roleta. Ganhou. Já ganhou muita coisa com a roleta, o Mota. Já ganhou, muita coisa. Vamos falar da BV Financeira, Narigudo? Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É simples. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha, através do site, para você ter ideia, é possível comparar preços, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. É! E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações é só ligar, anota aí. 3003-7888. 3003-7888. É isso aí, amigão. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. É isso aí. Motinha, notícias do Santos, Mota. Do Ricardo Oliveira, né? Tá inchado o joelho? Sim, tá inchado o joelho, tá dodói. Mas diz que não preocupa, viu? Ah, não preocupa. Não preocupa, vai jogar. Tranquilo. Né? O jogo... Valência... Sofreu uma pancada no joelho direito também, né? Pra esse jogo de domingo, só precisa de uma perna. Só uma? Que isso! Fala a verdade, se é o que falo no meu programa, isso eu tô desrespeitando. Fala a verdade, tá mandando anotar? Claro. Então anota aí, produção. Já tô marcando. Então, não foram o... E aí, então, Motinha, o Ricardo Oliveira... Meu, não dá nem pra falar, né? Porque em vocês, história, você ficar quieto? A história mostra, né? Freguês eterno. Desde 2000... Ué, no Paulistinha, que a gente tá jogando coisa maior. Ah, é Paulistinha? Se é Paulistinha, tá preocupado com o quê? Não, mas tô preocupado. Tô mostrando que é Paulistinha. Ah, é Paulistinha. Agora a gente só fala de Libertadores. Ah, então. Ah, tá. Então não precisa jogar. O Santos pega quem na Libertadores? Ninguém. Vai pegar o São Paulo no Paulista. Agora, se vocês não estão... E a gente pode se encontrar na Copa do Brasil, mas não vai acontecer. Se não estão preocupados com o Paulista, então briga. Ué, mas eu não tô por isso, o Paulo entrava com o Júnior. Olha, o RG não quer que dê notícias do Santos. É. Não apela, não. Pode falar aí. Pode falar. Então Fernandes fala. Comandou o treino, mas não falou qual time que vai. Né? Escondeu o time, fechou o treino e tal. Tá certo. Tá esquecendo de tampar os buracos. Que tá ali, tem buraco pra caramba pra ver. Foi cheio de árvore, o cara sobe aí, na árvore, pô. E hoje de novo vem a questão, né? E o vai fechar com o Ricardo Oliveira? Não vai? Fica, não fica? Tá demorando. Agora também tem a história do Elano, que o Elano falou hoje que ele quer aposentar no Santos. É. Já aposentou, até 2016. O Elano já parou. O que um gol de cabeça não faz, né? O Elano já parou e ele não sabe. Vocês não querem o Elano também? Não. Já tem o Ganso, o Luiz Fabiano, tá fora. Mas o Ganso é muito reumatismo num time só. O Ganso vai ficar? Não vai. Sim, mas aí se ele não ficar, pelo menos tem algum tonto aí na Arábia que paga. Mas então, o Ricardo Oliveira ou o São Paulo quer, não quer? Lógico, está sem atacante. Olha, ah, não acho que é só São Paulo, não. O empresário do Ricardo Oliveira diz que tem quatro ofertas. Mas a prioridade é do Santos. Só que tá enrolado o negócio. É, né? Tá caminhando, mas não fecha nada. Dessas quatro eu sei: Grêmio, Palmeiras, São Paulo. A quarta não vai enrolar. Não tá enrolado, é grana, né? O Aidar, ele disse o seguinte: Modesto é meu amigo, liguei pra ele e disse que não temos interesse. Se o São Paulo realmente tiver feito uma oferta pro Ricardo Oliveira, bom, nada me surpreende. Eu ia falar agora, esse papo mudou, hein, gente? E se acabar o contrato do atleta, qual o problema do fechamento? Não é isso. O contrato acaba agora, gente. Não, o cara falar uma coisa, falar que não interessa. Falando, esse papo mudou, esse negócio de, olha, não temos interesse. Isso aí é pra guru ver. Mudou, gente. E a gente do Robinho, né, advogada, está lá em Milan, tratando se o Robinho fica em Santos ou não. Sim, a verdade é a seguinte, já faz aí... Quanto que é? Já faz aí três... Ixi, furtou. Três ou quatro semanas, e são três pembas pro Santos resolver. Robinho, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, velho. isso. Resolver. É. E o, então, a advogada dele tá lá em Mila e parece, né, o RG, a gente não sabe como é que é a fundo essa história, que vai ter que pingar um turu lá pro Robinho ficar. Não, mas o contrato dele vai até o meio do ano. Você não tem a dúvida, né? Qual a vantagem do Milan em renovar um contrato de um jogador que já está emprestado? Lógico. Sendo que daqui a pouco o contrato dele com o Milan vai vencer. Tá. É. Não tem nexo. Se o Milan puder, vai tentar fazer um dinheirinho. E a grana não foi pouca, hein? Ah. É, pagou uma nota. Não, foi, não saiu baratinho o negócio. Mais alguma coisa de relevância? Não. Não? Não. Só a mesma dor no joelho do Ricardo Oliveira. É, mas então, não tá esquece bom. Que nada como uma pomadinha, viu? Ah, é? Unguento, vai passar unguento. Arnica. E a fornalha lá já parou de pegar fogo, aquele negócio lá, o tanque? Ah, já foi. Parado. Não, não é que parou, é que acabou o combustível. É que gastaram todo o estoque no país. Gastou tudo em Londrina. É, mas será que ele não foi proposital, velho, pra falar bastante da cidade, RG? A sua esposa tem muito ciúmes de você? Já teve mais. Hoje em dia não é tanto. Então eu entendo por quê. Por quê? Olha essa notícia que eu tô vendo aqui. Um chinês. Um grande chinês. Ele namorava uma chinesa muito bonita. Muito bonita. Ela pesava 40 quilos. Só que ele morria de medo de perdê-la, porque ela era bonita e pesava 40 quilos. Aí ela, por amor a ele fez um regime de engorda na mulher. E ela, por amor, falou, tudo beleza. Ela dobrou, em pouco tempo, para 85 quilos. Jesus! Ela falou assim, agora eu estou gorda, ninguém me olha, e aí o meu marido não fica mais com ciúmes. Aí o cara fez ao contrário. O Portuga fez ao contrário. Eu acho que essa história aqui é da freguesia do homem. E mudaram. E mudaram para um tal de chinês. Vocês todos aqui vocês todos aqui me conhecem há mais de 10 anos. Estão juntos felizes para sempre. Vocês todos me conhecem há mais de 10 anos. Eu já pesei na minha vida todos os quilos possíveis. Eu não ligo muito pra isso. Mas você tá sempre desbravando novos caminhos. Sim, mas eu já fui muito magrelo, forte, tudo que quiser. É, bicho. Mas aqui você nunca chegou magrelo, não. Chegou. Eu te mostro agora. Você quer que eu veja? Ele teve aquela época de 10 dias com regime. Não, vou te mostrar agora. Ficar comendo aquela comida fedida na cozinha. Ficar comendo aquela marmitinha fedida. Não, mas não. Quando eu comecei aqui, eu vou te mostrar. O único magrelo que eu lembro que chegou aqui foi o Mano. Mas eu vou te mostrar uma foto aqui daqui a pouco. Monte de osso, parecia um caminhão. Daqui a pouco eu vou dar pro Vilela postar isso aí. Você vai dar? Vou dar pro Vilela postar. Safado. Vilela é amigo. Mas também com essa bunda que você tá com dessa gordura toda. Mas que quer que eu ficar olhando bunda de homem? As coisas de bicha, rapaz. Nossa senhora. Aqui é Jardim Brasil. Jardim Brasil não tem gay. Não tem, não. Vai lá pra você ver o que acontece aqui. Rapaz. Tá bom. Me respeita, você tá olhando minha bunda. Esse que fala muito que, pelo amor de Deus. Você tem barba nessa sua cara, rapaz. Esse que fala muito. Tua mãe fez um homem, rapaz. Eu sou homem. Muito bem. Você está ouvindo o Estádio 97 de Energia 97 FM. No oferecimento do Grupo Esser, não é, narigudo? A reca largar, ele tá engordando. Amigão, você quer mais qualidade de vida, né? Quem não quer? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigo, é mais um lançamento do Grupo Esser. Não precisa falar nada, né? Empresa reconhecida pela qualidade, pela tradição, pela credibilidade. Então, vai na minha, hein? Vai na do Enja, não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno, gente, com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o apartamento decorado e fica ali na rua José de Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's, hein? Ou você pode ligar agora mesmo, 3951-3888, vou repetir, Bá, calma, Bá, 3951-3888, amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias vivendo no Le Village, também vai ser. Um abração lá pra Paula Gil, pro Ala, pro Rafa Hor e pra toda a família Esser. Perfeitamente. O que foi, Portugal? Aqui, tô lhe passando um retrato, narra esse retrato aqui, ó. Olha esse retrato. Esse retrato? É, esse retrato é muito... Você era muito magro. Muito, muito, um esqueleto. Mas jogava uma bola que era só o demônio nessa época. Era bom de bola. Até com cara era bom de bola, rapaz. É verdade, mas você tinha uma cara de demônio aí. Tinha. Eu fazia cada um... Ô, Domênico, Tá? Aprontava cada uma nessa época. Até ficar com outro cara dentro de uma sala. Passa aí. Aqui não, meu irmão. Até conhecer o cartão de crédito. Se eu fosse um clube de futebol, você abriria minha sala de troféu? Ela tem tudo. Tem desde a Champions League até o desafio ao Galo. É isso aí. Tudo. Bom, vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ligue, participe com a gente no oferecimento da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Também oferecimento de promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. E ó, liga lá na Lotus Travel, hein? Tá valendo. Promoção hoje. O primeiro que fechar o resort ganha o direito de ser estreia no Ninho. Telefone 2896-4665. 2896-4665. O resort do estádio com toda a turma do estádio de 22 a 24 de maio. Um fim de semana sensacional no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Aí, ó, mais ouvintes. Alô? Alô? Me fala. É o Fábio Farias Cavalheiro. Ô, Farias. E quantos anos? 3.4. EG? Sim. Fábio Farias tem 3.4. O que você acha hoje? Eu acho que é o seguinte. Aí o cara tem que pagar, né, velho? Como assim pagar, EG? Se prometeu. E Farias... Ah, sensacional! É isso aí, tem que fazer. Sensacional. Salvou aí a hora, o programa, salvou tudo, RG. E qual que é o bairro que você mora aí, ó, Farias? É Itaquera. Itaquera, mano. Terra sagrada hoje em dia. Aqui é Curitiba, entendeu? Itaquera é como se fosse uma nova Jerusalém, mano. Igão. Poxa. Ô, Dodô, sem contar. Sem contar. A suspeita aí, hein? Era suspeita do quê, RG? Eu, por exemplo, faria com as damas, não com os cavaleiros. Ah, né, sensacional. Olha, tá salvando de minuto a minuto agora, hein? Não, de hora em hora. Nossa, muito bom. E qual que é o... Bom, o time, né? O time é Corinthians. Ah, Coringão, aí, mano. Aí, Zona aí, Leste, velho. Que desgraça. Itaquera, mano. Cara, corintiano, né? Nós. Ó, amigão. Até caiu o programa. Fala, amigão, mano. Ontem o Corinthians conseguiu aí um empate diante do São Lourenço aí e conseguiu manter a primeira colocação do grupo B, o grupo 2 aí, que é o grupo do Corinthians. E aí, amigão, se você tivesse que apostar no adversário da próxima fase, quem você apostaria? Você tem acompanhado a tabela da Libertadores? Ah, então, eu acompanhei hoje aí no programa, né? Eu acho que pro Corinthians era uma boa pegar um time do Brasil, então se ficasse o Cruzeiro mesmo era uma boa opção. Esse negócio de pegar time estrangeiro, você ficar viajando, ir jogar em campo que parece pasto, eu prefiro pegar time brasileiro e já passar o trator aqui mesmo. É, cara, o time do Corinthians hoje, se fosse no cruzamento, pegaria o Cruzeiro. Assusta esse time do Cruzeiro ou não? Não, o time do Cruzeiro não é mais o mesmo time do ano passado, né, mano? Não é. Teve jogador que foi embora, o time tá pegando no tranco, acho que era uma boa pra já pegar um time brasileiro, já aproveita... Já elimina um concorrente que pode ser mais forte lá na frente. Hoje o Corinthians, ele tá na terceira colocação entre os primeiros colocados aí. Ele tá atrás aí do Boca Juniors, que já ninguém mais alcança. Que beleza. Tá certo? Já é o primeiro colocado aí na classificação geral. O segundo colocado hoje é o Tigres do México, tá certo? O Tigres tem 14 pontos. Que é bom time. E o Corinthians tem 13. Mas eu acho que desses times aí, cara, ó, pra falar a verdade, ô Portugal, o time do Tigres aí... E pra quem não sabe, aí o grupo ali tava composto ali com River Plate, tá certo? Com você, o San José e com o Aurich, claro. Tá certo? Então o negócio é o seguinte, esse time do Tigres aí, ele conseguiu uma boa pontuação. Tinha o River, tá certo? Tudo bem, o River não é aquele River de outros tempos, tá certo? Com Ortega e tudo mais. Mas o time do River aí é um time que tem camisa em Libertadores. É bom o time do River. O time do Boca, Portuga, volto a falar aqui, com todo o respeito à história que o Boca tem na Libertadores, etc. O grupo do Boca não é parâmetro pra nada, gente. Se a rádio montasse um time e se filiasse a Conmebol e fosse convidado pra disputar Libertadores, o time da rádio se classificaria em segundo aqui no lugar desse Wanderers aqui. Mas não pode se levar em conta isso aí porque o grupo é fraco, mas é que e tá, que o time vai ser mais fraco. Deixa eu te explicar, mano, porque o ano passado, o São Lourenço passou por uma situação semelhante ao do... Acho que, se não me engano, foi 15º ou 16º, hein? 14º. Por aí. 15º, 16º. E acabou sendo campeão, ou seja, parecia ser um time mequetrefe. Se classificou na última rodada, dependendo do Botafogo. Se classificou na última rodada, dependendo de um monte de resultado, foi arrancando um por um. Mas não é isso, Domênico. Não, eu tô dizendo, Quando pega a outra fase, o Boca tá frio. Vai nessa. Tá frio, gente. Vai nessa. O negócio é o seguinte, ô amigo, na minha ótica, pelo menos, aí o português já vai dar a opinião dele aí também. O negócio é o seguinte: por mais que você tenha que analisar Libertadores aí, a primeira fase, tudo que você fez até agora, você esquece, tá certo? De agora em diante, começa um novo torneio. Começa um novo torneio. Vai ficar vivo. Só que, Domênico Gato, o Boca ele não teve um teste de fogo até agora. Não precisa, mano. A primeira fase, Domênico, serve pra calejar o time. Você, às vezes aí, muitas vezes você tem algum defeito na primeira fase que não é constatado justamente pelo fato de você ter pegado alguns adversários que são ridículos. Concordo. Ô, Domênico, eu concordo plenamente com você. Eu acho que assim, os caras começam a acreditar depois que passa. Às vezes passa na bacia das almas e começa a achar que é possível. Mas aí entra uma coisa, e na minha opinião, ontem até fiquei um pouco puto com o Boca Juniors, porque num dado momento, não sei se o Mano acompanhou o jogo, apagaram o refletor da Bombonera. O Boca tava jogando pra empatar o jogo, pra ver o resultado, o outro resultado. Porque ele poderia pegar o próprio time do grupo na próxima fase. O Boca fez essas coisas ontem também que me deixaram bem puto. Mas tem uma coisa, mano. A melhor coisa pro Boca, nesse sentido que você falou de entrar frio, de estar desligado, foi pegar o River Plate. Porque não tem como entrar um Boca River com o Boca desligado. Ele vai entrar ligadíssimo no jogo. Se passar, vai encorpar. O time do Boca hoje é muito melhor do que aquele que perdeu pro River em novembro. Tem, por exemplo, o Lodeiro jogando e tem o Osvaldo jogando. Estão jogando muito bem, é um time diferente. Agora, quanto ao Corinthians, que é o que interessa mais pra todo mundo que tá nos ouvindo aí, é o seguinte, na minha opinião, as adversários do Corinthians podem ser dois mais prováveis. Ou Santiago Wanderers, que é do grupo do Boca, é o segundo colocado, vice-campeão uruguaio, Santiago Wanderers, ou o Guarani do Paraguai. Esse Guarani do Paraguai é um time muito aguerrido, joga num campo acanhado, tem uma jogada só. Eles cruzam na área para um tal de Santander, que é o um dos artilheiros... É banco. Nome de banco, da Taça Libertadores. Então, acho que o Corinthians, ele não escapa de pegar ou o Santiago Wanderers, que é o segundo colocado desse grupo do Boca, que todo mundo diz que é baba e realmente é um grupo fraco, ou o Guarani do Paraguai. Mas muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que muita coisa ainda vai mudar. O Tigre seria o mais chato, sabe por quê, mano? Pela viagem. Mas o Tigres é primeiro, mano. O Tigres não vai cruzar com o Corinthians agora, não. Não, tô falando. O Tigres, na classificação geral, é o segundo melhor primeiro. São Paulo pode. Mas, ô, amigo, o time mais chato. Portuga, você que acompanha aí esse futebol argentino, você não acha que é uma boa já os argentinos irem se eliminando? Porque lá na frente eles começam a ficar mais animados, com a possibilidade de título. Ó, cara, sinceramente, eu acho o seguinte, cara, o que o Mano falou aqui do Boca pegar um grupo muito fraco, e apesar de eu ter um ditado que é o seguinte, o elefante que se preza, ele não escolhe a formiga, ele tem que pisar. O sorteio foi esse, e caiu pro Boca jogar com esses caras, o Boca meteu 8, 5, meteu os gols 5 que meteu e fez, jogou bonito, ganhou o jogo. Agora, tendo um jogo contra o River, ele vai ficar ligadão. Os times argentinos, tem um time que ninguém aqui no Brasil fala muito, mas é um time chato de jogar contra, que é o Estudiantes. Muita gente fala do Racing. O Racing é bom time, tem uma garra incrível. Só que virar jogo contra o time da Venezuela, qualquer um faz. O time do Estudiantes é chato. Não queira pegar o Estudiantes. Pegou o Álvaro Pereira, tem Sanches Min, tem um menino que chama Carrilho, joga na frente, que é muito bom, desaba até o zagueiro, tem um goleiro muito experiente. O time do Estudiantes é chato, não queira pegar o Estudiantes. O resto amigão, tranquilo. Antes da gente falar do jogo de domingo aí, pra gente fechar o assunto Libertadores aqui, existe uma briga ainda entre São Paulo e São Lourenço pela segunda colocação do grupo. Quem você acha que passa aí, São Paulo ou São Lourenço? Então, eu tô achando que vai passar o São Lourenço. E não é sacanagem com o Mota e com o Sombra, não. É porque realmente o São Lourenço vai pegar uma baba. E eu acho que o que o Portuga falou aí no começo tá certo. Se os caras quiserem fazer 5, se fizer 5, 6, eles vão conseguir fazer. Vão conseguir fazer, eu também acho. Ah, sabe o que acontece? Eu não tô desprezando o Corinthians, não. Tô falando sinceramente, o Mano sabe disso. O Corinthians, no jogo de Buenos Aires... Se o São Paulo ganhar o jogo dele... Não, só um negócio do Corinthians. O Corinthians, no jogo de Buenos Aires, o Corinthians levou duas vantagens. Ele levou a vantagem de jogar sem a torcida do São Lourenço no campo, o que ajudou bastante o time do Corinthians. E o segundo, o Corinthians levou a outra vantagem de o São Lourenço perder muitos gols. Corinthians perdeu muito gol. Muito gol. E ontem o São Lourenço também, no primeiro tempo, ganhou muitas bolas de cabeça e cabeçou tudo pra fora. O São Lourenço é um bom time de futebol, gente. Não é um time ruim, não. O São Lourenço, se ele classificar, ele vai enroscar lá na frente pra muito time. Mas vocês estão falando como se o São Paulo não tivesse condição de ganhar nenhum. Não, o São Paulo tem condições também. O São Paulo ganhar o Corinthians. São Paulo tem ganhar o Corinthians. Ô, Mota, eu acho que o São Paulo tem 1% de chance de ganhar do Corinthians. Ele tem ganhado o Corinthians. Besteira, se o São Paulo empatar, não serve. A minha opinião. Besteira. Amigão, tem que ganhar o jogo. Domingo tem Corinthians e Palmeiras aí pela semifinal do Campeonato Paulista, cara. O Tite falou que pretende escalar os titulares aí nesse jogo, cara. E aí, você acha que o Tite tá correto? Tem que escalar os titulares mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que o time já tem que estar preparado no mínimo para jogar duas vezes por semana. O time titular. Não tem essa que ficar descansando. Porque não perde o ritmo de jogo? Então, tem que jogar mesmo. Eu acho que tem que ir para cima, já matar logo, já fazer logo o que tem que fazer agora. Né? Como o Portuga comentou também, né? Já pisa logo na formiga agora e vamos embora. Isso. Não, mas eu acho também, cara, o Corinthians, se ele tiver a possibilidade aí de pegar o Palmeiras aí com a equipe titular, tem que fazer sim. Estamos pelo menos aí, até que se prove o contrário, pelo menos aí em abril, o cara não pode alegar cansaço, gente. Uma coisa é o cara falar, pô, não tô aguentando jogar nessa sequência de terça, quinta e domingo, tá certo? Como o Corinthians em determinadas partidas aí teve que fazer, até por ter jogado a pré-Libertadores, mas... Porra, também abriu, gente. Oi, teve o cara falar, não aguento jogar de quarta e domingo. E teve a pré-temporada. Mano, se a gente for comparar com a Europa, os caras são o calendário europeu. Desculpa, eu vejo o campeonato espanhol. O Barcelona, ele tá decidindo o campeonato espanhol com o Real Madrid no calcanhar e tá fazendo o jogo da Champions League. Ué, tem que parar com essa frescura. Não, mano. Tem isso, eu também concordo com o Mano. Você luta o tempo todo. A gente aqui no Brasil, jogamos 2 meses de campeonato paulista chato, que não valia nada. Quando chegou na semana decisiva, ah não, vamos poupar porque eu tô cansado. Pera Mas aí. Agora se o Tite quiser poupar algum jogador, ô Portuga, eu particularmente sou contrário à ideia. Eu também. Acho que tem que colocar titulares aí nesses próximos jogos todos, aí contra Palmeiras, contra São Paulo, enfim. É a semana Mas do se ano. Mas se o Tite quiser de fato poupar alguém, tá certo, nas próximas partidas, ele que poupe contra o São Paulo, porque pro Corinthians esse jogo não vale mais nada. O que eu fiquei sabendo, o Corinthians já conseguiu garantir a sua primeira colocação ali no grupo e vai estar bem ranqueado aí entre os primeiros colocados. Se não ficar aí talvez em segundo, que permaneça em terceiro, ou quem sabe em quarto, tudo bem, não tem problema. Se for pra poupar alguém, que poupe nessa partida de quarta-feira contra o São Paulo na Libertadores, mas que não poupe contra o Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras vale uma semifinal de Campeonato Paulista, porra. O que eu fiquei sabendo, mano, é que o Elias é o jogador mais desgastado que o Corinthians tem no grupo dele. Porque a função do Elias, normalmente, ontem até ele não conseguiu fazer, como você falou, porque o técnico São Lourenço fechou bem, o Elias corre muitos casos, mas o Corinthians jogar sem Elias, ele tem Bruno Henrique no banco. É um puta jogador. Não muda muito a situação. O Corinthians tem que jogar tudo a valer e o que puder ganhar, tem que ganhar. Não, que o Corinthians é um esquadrão, isso daí não se contesta. É um time bom mesmo. É um esquadrão. Ô, Amigon! Amigon? Oi. Com relação ao Guerreiro, mano, o Guerreiro recebeu alta aí, o Wagner Love ontem substituiu o nosso camisa 9 peruano. Mas a galera pegou no pé do Wagner Love, hein, meu? Eu particularmente não, porque acho que o Wagner Love ainda precisa de ritmo de jogo. Mas o que você acha? O Wagner Love dá conta de suprir a ausência do Guerreiro? Então, eu tô acreditando ainda, mas eu acho que ele tá um pouquinho devagar, mano. Acho que ele poderia, não sei, parece que tá com manhaca, assim, sabe? Tem que sair. Ele até participa bem do jogo, mete bola na trave, mas ele tá meio fora de sintonia ainda no ataque, eu imagino, né? Ah, eu acho que o Wagner Love ainda ele tá readquirindo um ritmo de jogo, né, cara? Não dá pra gente exigir muita coisa do Wagner Love, porque ele ficou muito tempo lá no futebol chinês, enfim, você come escorpião, come lagarto, come um monte de porcaria que tem, lá. Hein? Come chinesa também, que é feia pra cachê. Então, e às vezes o cara acaba não ligando muito aí pro condicionamento. Então, até o cara conseguir voltar e ser aquele Wagner Love de outros tempos, aí eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas se ele tiver uma sequência de jogos, eu ainda acredito que o Wagner Love possa dar muita alegria pra torcida do Corinthians. Mano e corintiano, também não tô brincando, fazendo reparando o que eu vi do jogo de ontem. Eu achei que nas bolas levantadas pra área do Corinthians, principalmente defensiva, o São Lourenço ganhou a maioria delas. Jogador de São Lourenço cabeceou a bola livre ali, passou perto, uma por cima raspando, outra do lado, outro caso pegou. Mas, mano, tá perdendo muito, cara. O miolo da zaga ali, ou é posicionamento... Pra dar graça, pô. Mas os times que estão jogando contra o Corinthians, eles estão abusando desse ponto fraco, né? Então, pra melhorar isso que eu tô batendo, que eu acho que ali o miolo da zaga deveria subir melhor. Mas, velho, tudo na vida tem um defeito, mano. Se você olhar de perto a Gisele Bündchen, pode ter um cravo no nariz. Ela tem asma. Ô, Damé, o que é 100% perfeito nesse mundo, gente? A Gisele tá de brincadeira, vocês estão pegando no pé de tudo. Ao seu ver, o Corinthians. Você falou que o Corinthians tava na final da Champions League. Não, mas eu acho que tá. Tanto é o Bayern, por exemplo, que vocês tanto exaltam, ele sabia que ia pegar o Corinthians e já perdeu pro Porto pra abreviar a trajetória, mas eu acho que é. Momento. Você apostar um dinheiro que o Bayern vira? Tô perdendo a Alemanha. Fábio, boa noite pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Ô Sombra, eu que agradeço, boa noite aí pra vocês, mandar um salve rapidinho pro meu amigo Hugo, pro Armando, que sempre ouve o programa, o Moacir da Socicão, o Edinaldo, pro meu irmão Rafael, Eu queria fazer o merchan da Bozano, mas me deu um branco aqui. Olha, é o seguinte, hein? Só a Bozano tem o jeito de garoto. Só a Bozano tem o jeito de garoto. E garante a diversão com meu filho. E garante a diversão pro meu filho. Isso, tá bom. Olha lá, o moleque até gritou, mano. Ganhou, Tá aqui do meu lado comemorando. Ganhou um kit Bozano e um par de ingressos pra Kidzania, tá bom? Obrigado, valeu aí, rapaziada. Obrigado aí pelo programa. Falou, velhinho. Valeu, irmão, tamo junto. Tudo de bom. Together, velho. Boa sorte. Tudo de bom aí. Valeu. E o Ricardo Bugarelli, amigo nosso, ouvinte, ele fala assim, olha, avisem o Portugal, o time do Uruguai do grupo do Boca é o Montevideo Wanderers. É, eu falo Santiago. E não é Santiago Wanderers, como ele falou, o Santiago Wanderers. É do Chile. É do Chile. É que tem nomes iguais, são, é a da família dos Wanderers. Um dos abraço Wanderers. Ao Thiago Bugarelli, que é engraçado pra caramba, meu amigo. Gente boa. Anderson, eu gosto. Fala a verdade, Santiago Anderson, né? Eu gosto. Agora eu quero saber por que, que o Emerson não vai jogar. Por quê? Tem um furunco? Tem um furunco? O Valdívia vai jogar no Palmeiras? Vai jogar o Valdívia? Vai. Tá escalado. Eu fui melhor que ele. Quem jogou mais bola? Eu ou o Valdívia? Fala a verdade agora. Não tem nem comparação. Lógico que não. Eu joguei no Corinthians, olha, joguei em vários lugares. O negócio é o seguinte. Fala, já saiu a reserva do resort para ganhar o direito de ser estreia no Ninho. Tá boa, né? Tô no aguardo aqui de receber o nome de quem ganhou o direito. Foi pro saco. Mas eu estou num momento de extrema generosidade. Tá bonzinho? É mesmo? Tá com o espírito do Papai Noel. Tá facinho, hein? É que ele voltou. Tá facinho. Isso. Por falar em voltar de férias não significa ficar legal, significa ficar triste. É. Depressão, tá relaxado. Olha, atenção, quem ganhou foi o Bruno Bragante Lopes. Bruno Bragante Lopes ganhou o direito de ser estreia no Ninho. Mas a partir de agora, 7 horas e 5 minutos, quem fechar o resort vai ganhar uma vaga no torneio de pôquer do Estádio 97. Olha aí. Vai ganhar uma vaga no torneio de pôquer do Estádio 97, tá bom? Boa. Continua valendo 2896-4665. 2896-4665. Ligue lá na Lotus Travel, faça a sua reserva. Enquanto isso, o Mano vai falar da Bozano. É, Sombra. E a galera tá querendo jogar na minha mesa, Sombra. Na sua mesa? O pessoal tá... Mas são tantas mesas. Serão 10 mesas ao mesmo tempo, não é isso? Ou 12 de 10 ou 10 de 12? Eu acho que eu vou jogar uma mão em cada mesa, Sombra. Como assim uma mão? Vou jogar uma mão em cada mesa. Vai tirando um por mesa. Você vai eliminando, mas vai... Mas você tá muito metido. Eu vou pegando minhas fichas assim, ó. Jogo essa mão aqui, ó. Por exemplo, já vou dar win. Todo mundo vai foldar. Eu pego as fichas dos trouxas lá e vou pra outra mesa. Todo mundo vai foldar. A gente vai sortear. Aí eu pego ali as fichas e levo pra outra mesa. Aí, Domênico Gato, eu vou pra tua mesa, por exemplo. Aí chego lá. Um Zé Ruela, vai lá, vai pingar lá, vai estar. Tá, o pessoal vai ter ante nesse torneio? Precisa ter ante também, viu, Sombra? Senão os caras sentam nas fichas. Depois eu te passo as regras. Não, então, o bagulho é o seguinte, Motinha. Aí os comédia lá. Não, mas precisa ter mesmo. Precisa ter mesmo. Ah, mas tem no site. Se não puser, sim, se não puser um ante lá, Motinha, você sabe que os pregos lá começam a sentar nas fichas lá quando leva uma mão boa lá, os caras não falam, não quero mais jogar. Então o negócio é o seguinte. Aí eu vou pra outra mesa, Domênico Gato. Tô lá, bonitão, paquitão. Paquitão. Os pregão lá, quer vir com... Pregão. Os caras vêm com 2 e 7. É, vou blefar pra ser do mano, vou tomar as fichas dele. 2 e 7, cara, all-in. Vem, trouxa, all-in. Eu vou em todos, velho, vou em todos. E all-in, você vai? Pago qualquer coisa, velho, pago qualquer coisa. Não, mano. Se tem uma pontinha tá aberta... Você tá contando uma das suas coisas, o nego vai te pegar. Eu vou, Domenico. Se tem uma ponta aberta, velho, tem uma quedinha aí pra sequência, qualquer coisa. Se eu tiver um pezinho pra qualquer coisa, uma trinca, aí eu vou em qualquer mão, velho. O cara pode tá com uma quadra, se eu tiver com uma trinca na mão, você perde, tá com uma quadra, eu pago porque o pôquer conspira a meu favor. Eu jogo muito, é verdade. Olha. É verdade. Esse aí quer ver bater o ar. Mas enfim, depois eu falo do torneio de pôquer, porque agora eu vou falar da Bozano, cara. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. E só a Bozano, amigão, que valoriza o jeito de garoto, pode levar os seus filhos, Domênico Gato, porque você tem vários, tá certo? Aqui em São Paulo, em Santos, em Araraquara, pra brincar sabe aonde? No Kidzania, Domênico Gato. Você não sabe o que é Kidzania? Eu vou te explicar. É bom. É uma cidade da criança onde ela pode se divertir, Domênico Gato. Sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode ser tudo, cara. Verdade. É top demais. É uma experiência legal pra caramba. Ó, certo. Garanto, hein? Garanto pra vocês. É uma experiência top. Não só pra criança, mas pro pai também, Domênico Gato. Muito legal, o pai ou a mamãe que for levar a criança lá também. E nessa semana, você, amigão do ouvinte, né, da Rádio Energia 97, do Estádio 97, que ligar aqui no nosso programa e disser o seguinte, só a Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top da Bozano com produtos de qualidade, Domênico Gato, porque, ó, eu uso todos e garanto que é excelente. É bom mesmo. Além desse kit top, sabe o que você vai ganhar? Ganha também um par de convites pro Kidzania. É mesmo, é? Um ingresso pro pai e um ingresso pra criança. É show de bola, Domênico Gato. Ó, pra quem não conhece, ó. Que design, Domenico Gatto? É uma cidade toda voltada pra criança. E às vezes o pessoal fala, mas o que, que é, mano? Ó, amigão, tá lá no Shopping Eldorado. Vale a pena você dar uma passada ali, dar uma pescoçada pra você entender o que é. Seu filho vai brincar de ser médico, vai brincar de ser professor, vai brincar de trabalhar em rádio, velho. Uhum. Vai brincar de trabalhar em rádio. Leva teu filho lá, cara. Leva teu filho e dá uma pescoçada ali, porque você vai curtir. Garanto pra você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem notícias aí de São Paulo, Mota? Sim, chefe. Pois não? Sim. Sim. Então diga. Sim. Alô? Alô? Oi? Fala. Então. Ô, tá chefinho. Tá desligado seu microfone? É, eu achei que tá. Ô, Muricy, teve alta do hospital, viu, chefinho? Que bom. Graças a Deus, tudo bem. Tá tudo bem com o Muricy? Tudo em casa, né? Tirou a pedra na vesícula, né? É. É que ele ainda tem um probleminha que incomoda, que é a tal da diverticulite, que dá as dores intestinais lá. É chato. É chato, então. É, ou tira a pedra da vesícula ou tira a vesícula da pedra, né? Porque o bicho pega, velho. Então, e o time treinou hoje, chefinho, mas não definiu quem vai jogar, viu? Treinou aí sem 9 titulares. É, jogaram. Com a qualidade do futebol que tá, também não faz muita diferença se definir ou não. Não. Você tá muito depressivo. Tá crítico, hein? Depressivo? Não, tá crítico. Tá crítico. Tem que acreditar. Acredita. Contra o Santos também a gente não precisa muito. Não, vai lá sem 9. É, vai sem 9. Ué, eu vou. Vai lá. Coloca o Júnior pra jogar. Vai porra coloca nenhuma. A molecada aí, não quer testar? Vamos colocar a molecada. Isso. Coloca a molecada aí, vai passar o carro. Olha. Olha lá, olha como é que é. O Atlético de Madrid. Madrid. Tem soldado. Sabe quem que eles estão. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eles estão olhando o Souza. Isso é conversa, hein? Vantagem. O empresário é bom, hein? O treinador do Atlético. O treinador do Atlético é Diego Simeone, gente. Você acha que ele vai contratar o Souza? Gente, tá olha, eu vou, gente. Falar, eu vou falar um negócio pra vocês. Há um tempo atrás tava o Arouca no São Paulo. Se viesse a mesma notícia falando, olha, estão sondando o Arouca, ia ser o mesmo comentário. Ah, que gão, graças a Deus, não tá jogando nada. Ó, o São Paulo anda queimando jogadores aos montes e, por vezes, bons jogadores. A gente tem que saber diferenciar jogador que tá mal dirigido de jogador que é ruim. O Souza não é mau jogador. A gente tá cheio de no São Paulo, como as coisas vêm sendo muito mal administradas desde a era Juvenal, as coisas vêm sendo mal administradas no departamento de futebol, a coisa não flui direito, a gente acaba queimando o jogador. Estamos cansados de ver jogador que agora vai se destacar fora do São Paulo, mas tinha potencial no São Paulo. Aí vai lá, queima o jogador. Mas o Souza não é mais bom. Mas eu acho que o Souza joga... Ele pode até ser bom jogador. Ele joga na posição errada. Pra mim ele é primeiro volante. Mas não se faz time sem carregador de piano. Querer que todo mundo seja craque no time... Mas é o problema do Souza que os caras põem ele pra sair jogando. Ele não sabe, ele tem que marcar. Nós estamos colocando aqui em questão se ele é jogador para Atlético de Madrid ou não. Isso. Não é ruim. Embora no Atlético de Madrid, não foi o Paulo Assunção, volante do Atlético de Madrid? Fez carreira lá. Ah, bom. Era do Palmeiras. E foi bem, né? Foi bem. O Tadei foi bem na Roma, né? Virou ídolo. E o Palmeiras queria ele longe daqui. Né? É, exatamente. Virou ídolo. Então a gente tem que entender o seguinte. Às vezes o cara se dá bem. Às vezes os caras estão jogando aqui tão mal, mas a gente tem que ver que muitas vezes os caras são vítimas de uma situação interna de administração do futebol do clube. Por exemplo, a gente vê no ano passado lá. Se fosse pegar o time do Corinthians do ano passado, no olhar do Benjamin... Tinha mandado um monte de gente embora, né? Ia ter que mandar metade do Corinthians embora. Você vê como ele manja. O Mano falava assim, não, tem bom jogador, tá mal dirigido. Tá mal montado. Você vê como eu tenho olho clínico. Quantos desses do São Paulo que hoje são criticados, será que não podem jogar o futebol melhor na mão de um técnico mais capacitado e, às vezes, na mão de uma direção de futebol mais organizada? Porque o São Paulo, desde a época lá do Juvenal, lá, não num primeiro momento, mas nos 3 últimos anos de Juvenal, o São Paulo teve uma administração de futebol horrorosa. Horrorosa. Horrorosa. Gente, pelo amor de Deus. Ô, Sombra, você lembra daquele zagueiro Maurício que brigou com o Bini e saiu do Palmeiras escorraçado? Lembro. Bora. Titular da Lazio, adorado. Jogou na Portuguesa. Oh, vem cá. E o Felipe Anderson? Vem o cá. Que tá jogando no Lazio? Todo jogo eu vejo e falo, caramba, eu não tava esse cara. Leonardo Silva. Ah, jogou na Portuguesa. Jogou no Palmeiras. Zagueiro campeão pela Libertadores, jogando bem pelo Atlético há muito tempo. Não, é bom. Ele foi rebaixado no Palmeiras. Um dos melhores jogadores que teve. Não sei se ele foi rebaixado. Foi rebaixado, mas não, tava no time que jogou lá na segunda divisão. Essas porcarias. É isso. Ele jogou na Portuguesa. Quem foi rebaixado foi aquele, o Alexandre. E foi embora. E o César. Pra, jogou na Portuguesa. Jogou, jogou na Portuguesa. Assim como o Maurício, que hoje é titular do Lazio. Brigou com o Bina e foi mandado embora. O Jean no Fluminense. O Jean é bom jogador, eu acho. Vamos falar de dois jogadores aqui que foram execrados no Palmeiras. Mas se Maurício, eu nunca falei que ele era ruim, hein? Ó, ele é titular do Lazio. Dois jogadores foram execrados no Palmeiras. Índio e Fabiano Heller. Que aconteceu? Foram campeões do mundo. É. Pelo, titulares com o Inter. No exatamente. Mas é que tá, então, Sombra. Tem time, jogador que em time. É jogador que é ruim mesmo. É que você tem que saber analisar caso por caso. Eu acho que aquele jogador, eu acho que o Souza joga errado. Ele é primeiro volante, põe ele pra sair jogando. Ele não é o nome daquele jogador que deu a cavadinha lá fora, que jogou aqui no Botafogo, jogou muito. Maxwell. Esse Maxwell. Maxwell jogou no Palmeiras, ele foi execrado. Ele jogava mal, ele era ruim. Ele era ruim no Palmeiras, é só assistir os jogos. Aí foi Botafogo. Ele foi Botafogo, ele arrebentou no Botafogo. Mas eu posso dar falar uma coisa? Você tá no Atlético. Aí foi lá embora, fez ele bobagem. Tá, mas tá no Atlético, não consegue dar um chute na bola. Mas o português, eu sei que ele tá no Atlético. Não dá um chute na bola. Mas tem jogador que às vezes veste uma camisa e consegue, sei lá, tem alguma química. São N fatores. Às vezes é uma orientação, às vezes é o clima, às vezes é o momento do clube, às vezes as coisas não se encontram. Às vezes é realmente uma falta de... Às vezes é treinador, né? Às vezes é treinador, às vezes a própria falta de adaptação do jogador ao clube. Estão extraindo o talento do cara. Agora, jogador ruim é ruim. Ruim. Não vai acertar em lugar nenhum. É ruim, é ruim. E quando o técnico é muito bom, ele ainda consegue fazer o ruim. Sombrar, sempre tem um chinelo velho aí que calça um pé descalço. É verdade. Pode ter certeza. É, é verdade. Por pior que o cara seja, o cara não fica fora do mercado, time, né? Não fica. Depende do time. Por exemplo, basta ter um bom empresário. Cara. Ah, se tem empresário. Olha, vem cá. O Mota, por exemplo, antes de participar do estádio. Quem conheceu o Mota? E hoje ouve e fala assim, cara, ele conseguiu trabalhar no estádio. Ele deu um pique na vida. Você entendeu? Mas é, a gente, mas é comigo tudo. A gente achou um jeito. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu de exemplo, aqui, eu não sou jogador. Tem um exemplo muito claro que hoje virou... Olha só. A mediocridade muitas vezes. Tem um exemplo muito claro disso. Explorar a ruindade. Explora a ignorância. Tem um exemplo muito claro. O Ed Carlos é um. Ó, um exemplo muito claro é um cara que até... E hoje virou comentarista do Sport TV. O Pelete no São Paulo, o pessoal queria ver ele longe. Queria ver ele longe. Ele foi pro Barcelona, ele fez o gol do título da Champions League. Ele é que fez o gol. Ou seja, é isso aí. Aí fica às vezes queimando. Tem química, às vezes não tem. É, mas até quando você vai aguentar um cara desse? Quanto tempo? Às vezes não dá certo mesmo. Aí passa dois treinadores, três treinadores. Mota, vai na minha. O jogo São Paulo e Danúbio, o Souza deu uma entrada no meio-campo jogando de cabeça de área, como o Milton colocou. Ele marcou ali a entrada da área, dificilmente o Danúbio chegou. O Souza se complica quando alguém inventou no Grêmio, ele joga. O Vieira falou aqui, o Sombra disse que não, mas o Vieira tava certo. O Souza no Grêmio jogava de camisa. Tá certo. De camisa 5. Ele era médio volante. Ele joga na frente da zaga. Ó, se você pôr ele na posição do Ralf, o Souza tem que jogar como joga o Ralf no Corinthians. E também tem outra coisa. Tô falando sério, mano. Não adianta ficar pensando. Ah, mas até quando vai aturar o jogador? Você tem que preocupar até quando você vai aturar uma administração mal feita no futebol. O técnico precisa mostrar o talento dele. Quando você troca jogador, toda hora fala, o São Paulo tem que ter renovação. E renova jogador, e traz jogador e não melhora em nenhum momento, não consolida em nenhum momento. O problema não são os jogadores, meu amigo. O Jean é ruim, Sombra. O Jean é um jogador ruim. Eu não acho. O Jean que tá no Fluminense foi um puta jogador. No São Paulo foi triturado, mas é bom jogador, pô. O Casemiro. Deixa aí. Será que não foi mal administrado? Eu sempre defendi o Casemiro. Será que não foi mal administrado? Mas nunca falou que o Casemiro era ruim. Mas o Casemiro aqui... O problema dele é outro. Todo mundo sabia. Mas você mesmo brincava com a história do Parça. Lá no Porto os caras batem palma pra ele em Parça. Mas se o problema é resenha. Se o problema é outro, pior ainda. É sinal que não tem ninguém lá tomando conta. Mas aprendeu, moleque. Mas jogador que tem Parça e faz resenha tem aos montes. O problema é como você administra esse jogador no teu time. Lógico. O Sheik não é esse. Foi a época do Ney. O Sheik tem Parça, não tem isso aí? Lógico que tem. E não joga bem no Corinthians? Da incrível dobradinha. Que joga, Então, esse papinho é furado. Você tá remetendo a uma época da incrível dobradinha da Alberto Ney Franco. Ele não podia nem passar na frente de São Paulo, Ney Franco. Eu lembro um jogo, que eu fui no Morumbi numa quinta-noite no Brasileirão. É que ninguém comprou. Não tinha ninguém. Ele, aí tava jogando, acho que tava no segundo tempo, A torcida não tinha ninguém, os caras gritavam. É, Casemiro, que é a história do Parça e tal, né? É, vai pra resenha e tal. E ele ficava olhando pra arquibancada. Daqui a pouco ele fez um gol, mano. Mas ele foi na direção da torcida. Tá certo ele, velho. Ele tá olhando todo mundo. Cara, que o cara é a mesma situação do Bernardo no Vasco agora, que tá vivendo. Não é um mau jogador. mas é um cara que precisa atenção. Sabe outro caso, RG? O Elias. O Elias, o que jogou ano passado no Corinthians. Esse Bernardo aí é ruim. O cabo de vassoura. O Elias. Não é ruim, não, viu? Eu acho ruim. O Elias ano passado no Corinthians. Cabo de vassoura agora. Elias ano passado no Corinthians, o Mano Menezes não dava chute na bola. Nada. Não dava chute na bola. O Elias foi pro Sporting afastado. É mentira, senhor. Nem relacionado ele era. Onde o Casimiro é rei, o Elias não jogava. É isso aí. Agora vamos falar da Pirelli, Narigudo. Olha só, amigo. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, presta atenção, hein? A Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. Vou repetir, é imperdível mesmo. É a promoção número 1 Pirelli. Olha como é simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é o quê? Grátis. Não. O Benja não tá louco, não. Vou repetir. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, amigão, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em Pirelli, não esquece, hein? Pirelli com 2 L's, pirelli.com.br. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! É, e o Aidar, em entrevista à Sport TV, diz que até o dia 24 aguarda a resposta do Sabella. Meu Deus. O plano B existe, é Milton Cruz. Escuta, deixa eu falar um negócio. Então quer dizer que a diretoria do São Paulo estuda a possibilidade de efetivar o Milton Cruz? E quando eu sugeri isso daqui, o Benjamin quase deu a luz. Porque a diretoria do São Paulo não quer, o Milton Cruz não quer, eu peguei e falei. Mas será que não é só um jogo de cena? Não sei. Eu também acho. Vocês confiam no Domênico Gato? Ele não fica. Você confia no Domênico Gato? Olha, sim. Eu tenho mensagem. Ele não respondeu, ó, que temos confio mensagem. Em você. Eu confio no Domênico. Então, se ele tá falando se ele tá falando que eu tô no clube... Não, sim. Tá certo? Mensagens aqui falando sobre todos os assuntos já tocados aqui. O Eduardo Henrique de Abreu Moreira. Boa noite a todos, vocês são feras. Estou ouvindo o estádio aqui de Bruxelas pelo aplicativo. Bruxelas. Na Bélgica, hein? O Fábio da Montreal Geradores. Mano, se o Corinthians perder de 1-0 pro São Paulo e o Inter ganhar de 2-0, já tira os 3 gols de saldo. O André Coletti. Acho interessante a postura da mídia nacional. Sempre foi dito que o grupo do Corinthians era o da morte. E continua sendo. Somos líderes invictos do grupo e classificados. Fizemos um jogo limpo e taticamente perfeito. Além do que, estávamos desfalcados do melhor centroavante do Brasil. Será que as críticas não foram de jornalistas são paulinos incomodados por não terem ajudado o time deles? Mas que... Olha, vem falar isso, cara. Que insinuaçãozinha nojenta, hein? Nossa. Não dá a ver uma coisa com a outra. Corinthians não ganhou o jogo. Informação, Corinthians não ganhou o jogo porque não conseguiu ganhar. A preguiça de ler a notícia, pelo amor de Deus. É assim também. O São Lourenço não é um time de esquina, não. É um campeão da Libertadores. Não, o cara tá com preguiça de ler a notícia. Ele tá se Mas só pra responder o ouvinte que tava falando lá a respeito do jogo do Inter, Sombra, é que eu acho difícil o Inter conseguir ganhar com uma margem pra tirar o saldo de gols do Corinthians. Porque ele pega o Strongest e tá brigando com ele pela liderança. Mas é em Porto Alegre, mano? Mas O Strongest, quando desce o morro, é ruim, hein? Mas Strongest da Bolívia. Não é nenhum monumento. Quando desce o morro... E outra, no Rio Strongest, Grande do Sul. Gente. Mas tudo bem, Domênico. É Strongest e Inter estão brigando pela primeira e segunda colocação do grupo. Ah, mas quando o Strongest desce o morro, mano, ele é fraco. Ô, Edgar Cenário Machado. Olá, amigo. Sou corintiano, ouço vocês desde 99. Mano, nosso timão vai ganhar tudo esse ano. Concordo com o Mano a respeito da classificação do São Paulo. São Paulo ainda pode perder a classificação. É verdade, claro. Diz que o Corinthians vença no último jogo e o São Lourenço vença o Danúbio. Enfim... São Paulo pode se classificar com um empate, até né? Um empate no jogo entre São Paulo e Corinthians pode desclassificar o tricolor, desde que o São Lourenço vença o Danúbio por 4 gols de diferença. Abraços e parabéns pelo programa. Sim, o São Paulo, para depender dele próprio, só no grupo, tem que ganhar. Tem que ganhar. Se empatar, ele depende que o outro ganhe. Qual a diferença que não pode? 4 gols. Como assim, 4 gols? 4 gols de diferença. Não pode fazer 4. Sombra, outro que estão lembrando aqui, muito nas redes sociais, é o Diego Tardelli, que passou, foi criado no São Paulo, é um puta centroavante, o São Paulo também dispensou uma passagem pouca aqui. O Guilherme Almeida. Portuga tá sabendo legal, hein? Falou que o Danúbio ia descer botina no São Paulo. Aconteceu ao contrário. Falou que o São Lourenço ia dar porrada pra caramba ontem. Foi jogo limpo. Boa, Portuga! Não, ontem o Danúbio realmente não bateu. Ontem me surpreendeu. O São Lourenço só jogou futebol. Não deu um pontapé. O Wilder! Olha o Wilder! Reapareceu o Wilder, velho. Reapareceu. O Wilder vai ser ouvinte do programa desde 2000. O Domênico não é dado a trazer informações bombásticas. Não. Certamente tem uma informação bastante segura para colocá-la dessa forma no ar. Ele se refere à questão que o Domênico está dizendo que o Luxemburgo será o técnico de São Paulo. Chupa. Domênico é um sujeito sério que prima pelo nome que tem e pela história que escreveu nas ondas do rádio. Confio na informação do Domênico e aguardo ansiosamente a apresentação do professor Luxemburgo. Tô esperando desde que o Tele saiu. Vamos, São Paulo. Ó, Domênico, quase elogio. Tudo bem, mas eu não sou o rei da verdade. Eu só sei que eu tenho a informação de uma... Certo? E você não é um cara boca e roto. Você não é o que você tá falando, não, mas... Domênico, eu tenho uma informação e estou confiando na informação. Essa, posso errar. Eu não vou perguntar, todo mundo erra. Eu não vou perguntar de quem é a informação. Ah. Essa informação vem de uma pessoa ligada ao técnico ou ao clube? Aos dois. Aos dois. Caraca. Caramba. É o roupeiro amigo dele. Tá louco, mano? Roupeiro amigo dele. Tô doido? Você tá doidão? Ô, Domênico. Doidão. Ô, louco. E quem falou que o Sidorf vinha pro Corinthians? Quem falou? Fala aí a verdade. Quem falou? Você. E o Ronaldo no Palmeiras? Fenômeno. Você. Quem falou? Você. Olha aí, errou o Domênico, diz o André Renato Mendes, o Domênico é a pessoa mais coerente do programa. Esse ouvinte que criticou simplesmente não sabe o que fala. Perdoe essa anta, Domênico. Você deu uma arrumada aí. Não, peraí, não é que tava mal pontuado. Não. Mas arruma a pontuação, porque você viu como você terminou a frase? É. Perdoe essa anta, Domênico. Perdoe essa anta, vírgula, Dodô. Ah, o sinal ficou pra... Vírgula! Perdoe, vírgula, meteu um anta no Domênico. Eu já falei aqui. Quem costuma pontuar com pontos e vírgulas é o Avalone, não sou eu. Domênico, fale correndinho. Desde quando você falou que Vanderlei Luxemburgo, vírgula, o estrategista é técnico do São Paulo? Já agradeci, todo mundo tem o direito de achar que um ou outro não entende de futebol, que um ou outro... Tá aqui porque acha que tem que estar aqui porque sei lá o quê. Mesmo porque cada futebol cada um vê de um jeito. Sei lá, cada um vê de um jeito o futebol. Eu tô aqui que eu fiz o teste de sofá. Mesmo porque... Se todo mundo visse futebol da mesma maneira, teria as discussões, não existiriam, o estádio, não, etc. Não existiria também. E os jogos terminariam empatados. E não existiria também, por exemplo, torcedores... De diversos times, todo mundo torceria para a mesma agremiação. E nem comentarista profissional, agora, só técnico. Exatamente. Nem poder. Agora, o que não pode acontecer é estarmos tantos anos juntos há 16 anos e aí o cara vem e fala que nós não conhece porra nenhuma de futebol. Isso não dá para entender, só isso. Mas tudo bem. Muito prazer para todos vocês. Mamãe querida. Mamãe querida. Ah, vem aí, atenção, vem aí uma promoção muito legal para homenagear o Dia das Mães aqui no Estádio 97. É a promoção Estádio 97 que te pariu. Sua mãe gosta de futebol, ela torce pelo Corinthians, ou ela é palmeirense, ela é São Paulina fanática, ela é santista, até para portuguesa ela torce. Então poste um vídeo da sua mãe no Instagram defendendo o time dela de coração e coloque a hashtag Estádio 97 que te pariu. No dia 8, 5 mães, uma de cada clube de São Paulo, estará aqui no estádio 97 defendendo seus clubes de coração. A data limite para envio dos vídeos é 5 de maio, tá bom? Então poste um vídeo no Instagram com a sua mãe defendendo o time dela do coração. Coloque a hashtag Estádio 97 que te pariu. Estádio 97 que te pariu, tá? Escolheremos aí 5 mães para participarem do Estádio 97 ao vivo com a gente no dia 8 de maio, na sexta-feira que antecede o Dia das Mães. Sim. Perfeitamente. Muito Estádio bem. 97 da Energia 97, que tem o oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Também tem o oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. De Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oferecimento também da Perfect Brasil. Chegou a hora de trocar os amortecedores do seu carro? Tá rangendo, tá batendo, né, cara? Você sabia que os amortecedores Perfect têm 2 anos de garantia? E só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. A Perfect faz isso. Você já sabe, meu amigo. E já sabe também, amigo ouvinte do Estádio 97. Amortecedores Perfect são tranquilidade para o balconista, para o mecânico e para o seu carro. Peça amortecedores com a garantia Perfect. Estádio 97. Trazendo agora a sequência de ouvintes, o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Vamos trazer mais ouvintes aqui. Vai tocar Asdrubal, Dodô, o Mago. Você falou magro? Mago. Alô? Você também é mal, fera? Também é mal, fera? Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Nossa. Foi mal, Everton. Ô, Everton, tudo bem? Acordou agora, velho? Meu Deus, consegui, não acredito, baralho! Truco! Desliga e liga pra ver se tá certo. Cara, eu não acredito. Acredite se quiser. Cara, eu sou ouvinte de vocês muito tempo, desde quando vocês contavam a quantidade de times. Ah, é. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein, velho. Faz um mês, né? Eu lembro que a Portuguesa sempre perdia. Porra, mas aí tá também, cara, né, velho? Continua aí. Me ajuda aí, ô! A gente conta, o bate até hoje. Cara. Não mudou nada, velho. O bate conta. O bate conta até hoje. Se você quiser saber, o bate tem. Deixa eu falar aqui. Vai falar, irmão. Cara, eu tô até tremendo. Não fica nervoso, calma. Calma. Esse ano. 133 corintianos, 98 são paulinos, 65 palmeirenses, 19 santista, 2 da Portuguesa. 19 santista. Dois do Flamengo e um da seleção brasileira. Mas, olha aqui, mas naquela época que a gente fazia. Hoje, e nove não falar do time. Só um minuto. Olha aqui, ó. Vou contar pro ouvinte e pra todos vocês o seguinte: vou dizer. Naquela época, não tínhamos a torcida nós que levava, né? Os torcedores, todo mundo. Quando tem, é normal que liguem mais torcedores daquele time pra poder ir na torcida. Então, não tem mais como fazer esse negócio de ligação. Mas esse ano nós estamos fazendo. Esse ano não estamos fazendo ainda. Esse ano poderíamos voltar, inclusive, se não voltar a torcida, Sombra. Exato. A gente pode voltar com o campeonato do mês. Exatamente. Dos torcedores. E é bem legal. Agora, legal. Como não tem, sim. Mas depois tivemos, acho que todos esses anos. Então vamos simular a época antiga. Vamos lá. O placar de ouvintes ligando no Estádio 97. Agora, no meio do mês? Ah! Em último lugar. Último lugar. Quem que último lugar é com ninguém aqui. Seleção Brasileira. Torcedor da Seleção. Ele ligou mesmo, o cara torceu pra Seleção Brasileira. Chupa Brasil. É um panariz. Chupa Brasil. Chupa Dunga. Sexto lugar. Quem? Flamengo. Chupa. Flamengo Urubu. Junto com a Luz. Não, a Portuguesa ali. Não. Sim, eu tô vendo aqui. No critério de desempate, a Portuguesa porque tem um vem São Paulo. Então tá, por isso que eu pus ela em sexto. A Luz leva por um bigode. Quinto lugar, a Portuguesa, então, no critério de desempate com dois. E tem o Júnior, é o Júnior. Aí você tem aqui, quarto lugar. Santos, RG com 19. Sim. E provavelmente não passa mais o Palmeiras, que também não passa mais o São Paulo, que também não passa mais o Corinthians. Já tá decidido o campeonato. Não tem como, velho. Até chato pra cacete tá aí também. Mas o que eu posso fazer já aqui? Já tá decidido. Pô. É lógico, o Palmeiras tem 65. De 65 pra 98, meu amigo, não tem. Até o São Paulo. E de 98 pra 131, aí ferrou, 133 com os coelhos. Torcida tricolor, vamos passar. Liga aí. Não vai passar. Pode deixar, segunda-feira vai todo mundo ligar. Torcida sócio-torcedor do estádio. Vamos reativar o placar eletrônico. Só um minuto. Vamos reativar em maio. Isso. Maio. Vai começar segunda-feira, a gente passa. Porque não, vai golear o Santos. Não tem como passar. Vai golear o RG deu uma ideia. Vai golear. O RG deu uma ideia. Só o Pato vai meter três. Você não é fanfarrão, Mota. Você deu uma ideia que pode salvar a nossa vida. Qual? Poderíamos lançar o sócio-torcedor do estádio 97. Ele poderia pagar uma pequena quantia. Lógico. Que lógico iria revertir para nós outros. E ele poderia vir aqui. Uma vez por mês ia ter um churrasco com a gente. Uma parcelinha. A gente poderia fazer atrativo pro cara ser sócio. Mas bem lembrado pelo ouvinte. Pode dormir na sua casa. Bem lembrado pelo ouvinte, porque o placar era muito legal. Teve uma vez aí que tava disputando Palmeiras e Corinthians. Lembra? Desse último dia. E o desespero do Benjamin era uma coisa absurda. E eu fiquei enrolando com o ouvinte pra não entrar outro ouvinte, porque nós tava com um na frente. E a gente acabou ganhando, acho que um ou dois. Não, ele ganhou depois. Você ganhou? Sim, senhor. Pode pegar a gravação aí. Faz tempo que eu não sei o que é perder o Palmeiras, velho. Faz tempo. Ih, que não sabe. Foi isso? Não sabe. 2000? 2001, acho. 2001, acho. E uma derrota do Corinthians. E o legal também que a gente fazia era o placar da rodada. Lembra, Dodô? É, placar da rodada. É aposta, mano. Vai rolar. Final de semana. Pessoal, Estamos no momento sem parar, tem ouvinte no ar. Boa. Velho, já pegou o nome tudo? Não. Corte com categoria, você deu agora, hein? Everton. Everton do que é o Everton? Opa, é Everton do Santos Silva. O Everton ou Everton? É Everton. Everton. Ah, tá. E me diga uma coisa. O Everton, quantos anos? Tenho 30 anos. 3.0 RG hoje. Dizem que o melhor é o lá, viu, Domênico? O melhor é o quê? Lá. Lá? É, ele não falou que é ver o tom? Ô, Domênico. Você disse aí, você conhece. Esse negócio de Ever. Antes eu tinha. Do, ré, mi, fá, sol, lá, mi. Como é que é a nota? Do, ré, mi, fá, sol, lá, mi. Si. Si, mi. Antes eu tinha um tom até grande. Aí eu perdi a Zilu, perdi a voz. Você tá mal, hein, velho? Você tá perdendo tudo. Eu vou cantar. Quando surja o viver. Zezé é tricolor. Marca mais um tricolor aí, ligado? Zezé é tricolor. É sério. Luciano é corintiano. Mas ele não fala. Cala a boca, Luciano. Luciano não fala. Quero ver você não chorar. Ô, Everton. Fala, Domênio. Qual que é o bairro? Eu moro na Vila Clarice. O Domênio tá aí, né? Tá aqui o. Não, Benjinha, tá? O Benjinha. Vila Clarice, Benjinha. Ai, eu gosto mais da Vila Noitice. Ah, mas é ridículo. Ô, seu Sombra, isso me lembra, sabe o que isso me lembra, seu Sombra? Não. Isso me lembra o Palmeira e o Thiago Ribeiro. Olha o respeito, rapaz. Palmeiras e Thiago Ribeiro? É. Tem a vez. Que Thiago Ribeiro? Porque se o Thiago Ribeiro não faz um gol contra o Vitória, o Palmeira Clarice não ia jogar aqui no primeira divisão. Acho que jogava. Não, se não fizesse o gol. Se não fizesse o gol, tava 0x0 lá. E 0x0 o Palmeiras não caía. Para que esse papo aí. Pra você, se Clarice. Não. Se o Palmeiras Clarice, o Domênico não tava nessa. Nada a ver com o Thiago. Nada a ver. Ia empatar o jogo empatando, o Palmeiras também não ia cair do mesmo jeito. Chupa aí, ô, trouxa. Ô, velho. Domênico, você continua tirando a roupa no rádio igual eu via você antes? Faz tempo que não você antes isso. Sabia que o Domênico, ouvinte que não sabia, fazia saliência e perversão no rádio. Perversão? Como assim? Fazia Domênico, o gato tirava as roupas nos rádios. Domênico é mania. Pegava a mulher dos outros. Ah, senhora, cala a boca. Se o Domênico alguém matar, a polícia não sabe nem quem é o suspeito, porque é tanto marido que corneado o Domênico fez. Você pegava mulher casada, Domênico? Com medo você pega. Você nunca colocou outro garfo numa marmita, Domênico? Metade de Araraquara falou o rebelinho. Araraquara. Nunca. Não. Daqui a pouco teste de fidelidade no programa do Ratinho. Domênico Gato. E o Domênico falava pra mulher. O Domênico falava pra mulher. Vem de aliança que eu gosto. Eu tenho fetiche. Não. E ele perguntava pra mulher: seu marido tá onde agora? O Domênico Gato era. Não, não tem nada a ver. Ô, velho, vamos pro time aí. Qual que é o time aí? Ô, Domênico, aqui é Tricolor Paulista. Mais um! Pronto! Gol! Porra, vamos voltar. Qual que é a diferença aí? É muita, mano. Não, agora já baixou, agora ele baixou pra 30. 30. Agora é 30. Contando com o Zezé e o Everton. Ué, até o final de abril dá pra virar. Dá, lógico que dá. Em uma semana dá pra virar. Segunda-feira vai ligar todos. O que é mais fácil, vocês virarem a torcida ou São Paulo conseguir manter saldo de gol de diferença pro São Lourenço? Mais fácil o São Paulo manter. Porque uma coisa só depende da outra, né? Vão ligar 30 São Paulinos se o São Paulo ganhar do Corinthians. Aí vai ligar. Vai ligar contra o Santos. É que o Corinthians está em evidência. Mas, ô Sombra, na boa, tá todo mundo colocando esse jogo do São Paulo contra esse jogo aí do São Paulo contra o Corinthians na quarta que vem pela Libertadores, pro São Paulo avançar na competição. Mas qual que é a importância desse jogo contra o Santos pro São Paulo ir com moral para esse jogo de quarta-feira? Total. Você escalaria então a equipe titular, você não mesclaria com a equipe mista. Eu escalaria a equipe total, porque é o seguinte, cara, se você ganha um clássico, você mostra que você tem possibilidade técnica e psicológica de vencer outro clássico. E você é forte. Se você não ganha, teoricamente, do Santos, num jogo que, teoricamente, tem menos importância do que o jogo contra o Corinthians, e, teoricamente, para um time que é inferior ao Corinthians... Que esperança você tem de ganhar do Corinthians? E, mano, futebol é quarta domingo. Se o Corinthians... Vou falar uma coisa aqui hoje. Se o Corinthians perder do Palmeiras na arena... Corinthians. e não eliminar o São Paulo, que perdeu o jogo. Vá pro inferno. Vai ter muito negócio. Não é tudo isso. Porque não pode acontecer nada. Vai, ou escuta o outro. Mano, não muda nada. Muda, mano. Não muda nada. Perder dois clássicos seguidos. Não muda nada. Perder dois clássicos seguidos. Não muda aquela desconfiança. Será que é tudo isto mesmo? O time dos caras? Não, os próprios jogadores começaram a pensar. O que você acha, Everton? Se eles têm essa capacidade. Será que eu sou tão bom assim? Pro Everton. Pro Corinthians vai ser isso. Ganhou quando não precisava. Everton, então vamos lá. Domingo, como você vê o clássico contra o Santos e depois fale do jogo contra o Corinthians. Você acredita que o São Paulo vai se classificar na Libertadores? É o seguinte, ô Sombra e Mota, eu acho assim, esses caras ganham muito pra ficar falando que vai ficar cansado, exame de sangue, essas coisas. Pô, se o Corinthians vai jogar com o time titular domingo, o São Paulo tem que jogar também. Mas eu não sei se o Corinthians vai jogar com o titular domingo ou na quarta, eu não sei. Então, pelo que eu ouvi, falaram que eles iam jogar com o time reserva na quarta. Eu acho isso meio improvável. É, o Tigi falou que ele pretende escalar os titulares enquanto houver a possibilidade. Ele falou que domingo, possivelmente, aí o Corinthians vai com o time titular. Quarta-feira, se houver, por exemplo, um desgaste excessivo contra o Palmeiras, pode ser que ele já poupe alguns jogadores. Psicologicamente, pro Corinthians também não é legal perder pro Corinthians, pro Palmeiras no Paulista. Não é, lógico que não é. E se tiver que... Aí, o que o ouvinte falou foi o que eu sugeri pro Tite. Eu falei, se tiver que escalar algum time misto, escale na quarta que vem, porque o Corinthians, teoricamente, não depende dessa partida contra o São Paulo. Porque nesse torneio já tá, inclusive, classificado. Já tá garantido. Já tá garantido, inclusive, como primeiro, né? Ô, Everton, quais são os jogadores... A gente tava num debate aqui de jogadores que o São Paulo costuma queimar, né? Incinerou. É, jogadores que saem queimados do São Paulo é que se dão bem depois saindo do São Paulo. O Brenner fez o processo inverso, né? Ele queimou, Me diz uma coisa, de fato no São Paulo, qual jogador você acha que é realmente ruim e qual jogador que você acha que acaba se queimando, mas é bom jogador? Ó, ô Sombra, eu acho que, como vocês falaram, o Souza é um bom jogador, tá acabando sendo queimado e assim... É, o Ganso, eu sei que você fala muito do Ganso, mas assim, pelo meu ponto de vista, pô, ali no meio de campo, quem faz a jogada? Você começa com o segundo volante ali, você tem que ter uma qualidade de passe. O Souza não tá jogando bem. A bola, às vezes, não chega legal pro Ganso, ele tem que recuar. Aí ele toca pra quem? Na ala esquerda, pelo amor de Deus, tem aquele cara horrível, aquele Reinaldo, cara, que não é possível... O Carlinhos, ele não tá jogando bem. Mas ele é melhor do que o Reinaldo. Eu não tô me atendo aos companheiros do Ganso. Quando eu falo do Ganso, o que eu te digo é o seguinte. Se você pegar todos os meias que estão aí na prática do nosso futebol, se você pegar o Lucas Lima no Santos... É Lucas Lima, né? Lucas Lima no Santos. Se você pegar o Zé Roberto no Palmeiras... Ou se você pegar as poucas participações do Valdívia no Palmeiras, ou se você ainda pegar o Jadson e o Renato Augusto no Corinthians, todos na função de meia se deslocam e articulam muito mais do que o Ganso no São Paulo. Todos os jogadores... Mas é que tá. Ah. Hoje, com essa escalação do São Paulo, por exemplo, eu não, se fosse o Milton Cruz, por mais que ele goste aí, talvez, do Carlinhos, do Bruno, eu jogaria sem laterais. Eu colocaria aí três zagueiros, jogaria ali com... o Souza na cabeça de área, tiraria o Denilson do time, porque eu acho que o Souza tem mais recurso. Colocaria o Thiago Mendes, porque esse moleque quando entrou ele mostrou que tem qualidade. Isso eu não sei porque esse cara não jogou ainda. Colocaria ali, ó, o Thiago Mendes pra fazer a função hoje que o Souza tá executando. Aí eu jogaria com três caras, Sombra, ó. Põe dois na ponta, tá certo? Pra jogar como se fosse ala mesmo. Michel Bastos de um lado, Centurion do outro e o Ganso ali atrás dos atacantes. Na frente coloca ali, ó, Alexandre Pato, Luiz Fabiano. Só um contraponto. O Allan Kardec. Que eu entendo que muitas vezes, voltar, apesar de jogar com três zagueiros... Muitas vezes esse mesmo ala, apesar de ter três zagueiros, ele precisa voltar lá na linha de fundo para defender. Mas volta. São dois caras rápidos, Sombra. Michel Bastos. Mas eu não vejo o Michel Bastos conseguindo fazer uma defesa pela lateral direita, mano. Infelizmente. Não, mas você pode deixar ele na esquerda mesmo, porque tem gente que fala, coloca o Michel Bastos aí para correr na direita, para ter aquele poder de bater cruzado. Mas, Sombra, mas é que tá. Você não acha que o Centurião possa fazer? Atualmente no time atual ninguém cruza. Pelo menos fazer... Mas... acompanhar ali, talvez, ali... Ou então, ao invés de colocar o Thiago Mendes, coloca então os dois caras, deixa ali, ó, o Souza e o Denilson, que são de marcação. E só uma observação que eu vi, o comentário que você fez, Everton, com relação ao Ganso... Fala, RG. O que se cobra, velhinho, essa justificativa que você deu pro Ganso, ela faria sentido, teria sentido, se o Ganso tivesse esses problemas quando joga contra time menor. O que se questiona com relação ao Ganso é que no jogo que precisa, no jogo que ele tem que botar a bola embaixo do braço, ele não faz isso. Aí quando pega o Zé das Couve lá na esquina, ele cara, deita. O cara deita mas e rola. Tá, o RG, esse é o problema. O Jadson Sombra, o ano passado, ele estava sendo muito contestado, inclusive. Boa, mal. Inclusive por torcedores do Corinthians. Ninguém aguentava ver o Jadson ali com a camisa ele do Corinthians. Embora. Jogou bem com o Paulistinha, olha lá. Ele começou a jogar bem esse ano por quê? Aparece como um fator surpresa para dar uma opção de passe e o ajudar. Elias. Tá certo? O Elias. O São Paulo não tem esse volante que aparece como fator mas, surpresa para ajudar não é o Ganso. Isso, mas não é o Michel Basso ainda é aquele cara mais rápido, aquele cara que consegue talvez articular um pouco melhor o jogo. Corinthians, hoje a gente pode usar como um exemplo de bom futebol. Os jogadores jogam aproximados. Você vê muitas vezes, quando estão armando o jogo, o Elias está perto do Jadson, que está perto do Renato Augusto. A opção de passe. É, encosta, e sempre, né? Os laterais passando constantemente. Sim. Sem contar o Sheik e o Guerreiro dando opção na frente, tá? O São Paulo, quando arma o jogo... Ah, é aquela coisa. Um pro norte e outro pro... Joga o Michel Bastos sempre para atuar numa das pontas, ou numa da meia... Ou pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito... O Ganso é jogado do outro lado. É norte, sul, leste, oeste. É longe, a bola tem que chegar. É norte, longe. Sul, leste, oeste. Mas é isso que eu acho que falta um pouco no futebol brasileiro, né? O centroavante lá na frente, não existe aproximação. O time do São Paulo, os jogadores, eles atuam todos distantes uns dos outros. Os que têm qualidade não jogam em conjunto. Mano, uma vez, um técnico da Portuguesa, ele tinha uma tese que os times tinham que jogar em losangos. É o Écio Pasca. O Écio Pasca, tá certo? O Corinthians faz exatamente isso. O Corinthians são sempre losangos em volta da bola. Ou seja, aqui e sempre outro losango se formando à frente, outro ao lado. Ou seja, isso só se forma quando você tem uma compactação. Os jogadores, uns encostam nos outros para receber. E com treino, para sempre se habituar. Agora vai passar o Elias. Nessa condição de jogo, vai passar pela lateral esquerda do Fábio Santos. Nessa condição de jogo, vai passar correndo agora o Fagner. O São Paulo não tem nada disso. É totalmente desconjuntado. Não existe... Divorciado um setor do outro. Um setor divorciado do outro. Longe. Os jogadores longe um dos outros. Você não tem... Por exemplo, você quer ver um lance contra a Ponte Preta? Você teve uma tabela muito interessante onde participaram o Jadson, passando de peito para o Renato Augusto, que tocou para o Wagner Love, não é? E pivô para a entrada do... Que devolveu para a entrada na área do Renato Augusto fazer o gol. Uhum. Você não consegue ver uma jogada nesse sentido. O similar no São Paulo seria o Pato tabelando com o Bastos, que ia encontrar o Luiz Fabiano na frente como pivô. E o meia passa. Você entendeu? A entrada do meia dentro da área. No São Paulo não existe. Sabe por que não existe? Porque você nunca vai ver próximos Pato, Ganso e Michel Bastos tentando fazer uma tabela envolvente. Nunca. Porque ou o Ganso tá na ponta esquerda, o Bastos tá aqui na direita, aí encosta o Paulo Miranda no Bastos, um toca pro outro, outro toca pro outro, o resto fica olhando. Mano, o São Paulo é um nada. É horroroso. Aí você tem que partir na individualidade de cada um. E acaba perdendo a bola. Aí tem baixa a cabeça e vai pra cima igual o centurião. Aí como parece que nunca treinaram junto, passa e só sai... Individual... Tem que encostar os caras que tem qualidade. Você viu o que você falou? O Ganso fica de um lado, junto com... Ele fica pela direita, junto com ninguém. Na esquerda... Não, na verdade é o contrário, né? O Michel fica na direita. É. Mano. E o Ganso na esquerda. Só que que lateral esquerda a gente tem, ô? Ninguém. Olha, na lateral direito, mano, pelo amor de Deus. Você tem toda a razão, Everton. No Corinthians, ou como um exemplo de um time bem armado, três jogadores que estão sempre próximos um dos outros e tocando. Triângulos. Elias, Jadson e Renato Augusto. Elias, Jadson e Renato. Todos eles sempre próximos. Então, e por que o Souza não tá fazendo isso? Não encosta nele. Mas gente, aí que tá. Aí mas é o técnico. O treinador que o São Paulo quer contratar. Paulo não tem treinador. O São Paulo quer contratar um treinador. Não, que o futebol dele é baseado nisso, viu, Sombra? Eu, inclusive, li muito, que é o Jorge Sampaoli. São Paulo tem uma teoria de futebol. Pelo amor de Deus, um argentino, não. Que todo treinador, que todo jogador que recebe a bola, ele tem que ter no mínimo duas opções de passe. É claro. Rápidas. Duas opções. Por quê? O lateral pega a bola, o volante tem que vir encostar nele. Devolver no lateral, pro meia pegar a bola, pro atacante encostar mas nele. Mas o Wesley não é esse jogador que o São Paulo precisa pode agora. Pode ser o Wesley. Mano, pode ser. O Wesley ele faz pode isso. Ser. Tudo bem. Mas se o Ganso continuar longe do Pato e longe do Michel Bastos... O Wesley não vai ter pra quem dar a bola. Vai ficar, ele vai perder a bola, vai dar contra-ataque, mano. É que o problema, Sombra, é que hoje o Corinthians ele atua praticamente como se fosse um time europeu. O Corinthians ele não tem esse negócio muito de respeitar posições. Ataca em bloco e defende em bloco. Isso. Tanto é que você vê o Sheik voltando, recompondo, mano, o Guerreiro, quando tá atuando, ele volta, tá direto na cabeça da área. Por isso que eu disse que outro dia que o Corinthians é um dos melhores times do mundo. E aquele que quiser brigar com o Corinthians tem que atuar, não é como o Corinthians, como se atuam os grandes times do mundo. E a tendência hoje, Sobra, para o time que quiser realmente conquistar resultados, eu acho que é adotar essa postura. Porque, querendo ou não, a cada dia que passa, a gente tem menos Neymar aparecendo aqui no futebol brasileiro. Tá certo? Que aquele cara que você pega ali e fala, joga no cara que o cara decide sozinho. Então, a partir desse momento que você não tem uma qualidade técnica tão boa, se você começar a compactar espaços aí, dar opções de passe para evitar lançamento e errar o passe, é verdade. Eu acho que a tendência é cada um começar a jogar melhor. Sabe o que eu acho que vocês estão falando? Esse futebol, qualidade que vocês estão vendo, cada vez vai sumir, cara. Eu tenho uma experiência própria. Meu irmão com 7 anos fez um teste no Juventus da Moca. Sei. Com uma técnica que eu não vou falar o nome, mas vocês devem conhecer aí. Ele pegou a bola e saiu driblando todo mundo da lateral esquerda, que meu irmão é canhoto, e fez o gol. Sabe o que a técnica fez? Ela pegou a bola e falou assim, mandou ele jogar com a bola debaixo do braço. Hoje, meu irmão jogou Federação Paulista, foi campeão pelo Barueri, e cada vez mais eu vi os técnicos, eles não estavam interessados em ensinar a criança, em ver a qualidade da criança, eles estavam interessados em ganhar, porque aquilo é um emprego para eles. Então, eu acho muito lá atrás, bem na base, hoje não tem mais. Meu irmão aprendeu a jogar bola na rua. Onde você joga a bola hoje? Não eu tem acho, mais. Não Bora. Tem. Acabou. Eu acho que o nosso futebol vai de mal a pior. Essa é a realidade. Amigão, olha, muito obrigado pela sua participação. Opa. Deixa o seu palpite aqui para Santos e São Paulo. 1-0 pro São Paulo. Beleza. Então tá bom, cara. Sombra, eu queria participar do poker. Podia ser truco, mas eu não é poker. É poker. É poker. Truco. Mas você sabe jogar? Truco não é chip aí. Então bate, o flop tá batido. Qual carta que você quer? Diga. 5 cartas tem. Escolhe uma. A quarta. O moto escapa a quarta. Vira a King quarta. Kong. É, saiu 10 de pau, você tem que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Ok, eu posso mandar um abraço rapidinho? Você manda. Eu vou mandar um abraço pro Robson, que tá ouvindo vocês, e pro Cláudio. E até falar Obrigado. Que o Domênico fez um evento aí da Atento, né? Foi lá no Guarujá. Isso, exato. E só tinha a bom da grana lá, viu, Domênico? Só os caras da grana, né? É. Você tava lá, não? Não, eu não fui, não. Ah, você não tava. Que pena. Então tá bom, amigão. Um abraço, fique na linha, você vai falar com a produção. Tudo de bom. Esse é o Estádio 97. Lembrando, estamos na sequência sem parar do Estádio 97. Só gostaria de dar um recado, que amanhã, entre 9h30 da manhã e 1h da tarde, o pessoal da Lotus Travel continuará fazendo atendimento aos nossos ouvintes, tá bom? Sim, o telefone é o 2896-4665. Boa. 2896-4665. Amanhã, entre 9h30, que o Tinoco levanta cedo pra ir na missa, sim, ele vai estar lá atendendo. Ele vai na missa das 8 às 9 e depois ele vai correndo pra agência pra atender você. 2896-4665. Esse é o telefone pra você fazer a sua reserva do resort do Estádio 97. Pode pagar em 6 vezes, mas não demora não. Em breve, a mamata dos 6 vezes... vai acabar. Continua no momento sem parar do estádio. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar, seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Caiu. Um abraço ao meu amigo Eduardo Madeira, que nos ouve lá de BH. Abraço, Dudu. Esse é o lá Lusa, dentro Madeira. É o Lusacol. Caiu. É. Coitada. Coitada. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Outro. Alô. Vida, viu? Mais pode que dá. Alô. Alô. Chupa. Alô, já está de 97? Sim! Puta, consegui, mano! Salve! Ponto das mulheres, ponto! Isso, como é assim, boa, mulheres? É. Olha que bonitinho. É, quem é você? Eu sou o João Felipe do Santos Govira. João Felipe do Santos Govira. Govira. G-O-B-I-R-A. Govira. Tá certo. E quantos anos, ô, João? 22. Dois patinhos. Ah, dois patinhos, RG. E aí? Ontem eram umas 3 horas da manhã, velho. Tarde era. Tudo isso. Tarde. Aí, tava lá, eu lá assistindo TV Lisão. Aí, 42, né? Aí, aí começou a passar aqueles programas, eu acho legal, aqueles de bicho. E tava passando Net a família. Kill. É, passando a família dos Godira, sabe? Mas sensacional! Cada Godirão, velho. Sensacional! Cada puta Godirão! Vamos, Jupique, vamos, Jupique. E qual que é o bairro? O bairro, eu sou de Parque dos Camargos, Barueri. Barueri. Barueri. Isso. É eu, Hebe Camargo. E o time? Zeca Camargo. Opa, aqui e o time, Bruno? Tricolor! Tricolor! Mais um! Mais um! Gol! Vamos diminuir essa diferença! Véi, isso aqui tá igual o Brasil e a Alemanha, véi. É, o Brasil deu um ataque lá, os caras. Agora vai! Calma, mano. Ô, João, perspectiva. Aceita que dói menos. João, rapidamente aí, porque estamos pegando aí o final do programa. Né? Perspectiva do São Paulo pra domingo. Tem que ir com time força total contra o Santos. Não, força total contra o Santos, ganhar dos caras, vou meter 2-0 no Santos. Boa, isso aí. E vamos com tudo pra quarta-feira tentar ganhar do Corinthians. Vai na boa, velho. Ô, Sombra, você tá uma traulitada do Santos, velho. O psicológico não vai pro ralo, mano. Tem nada a ver. Porque o São Paulo, querendo ou não, Mota, o São Paulo ainda tá numa ascendente. Ganhou de maneira heróica aí do Danúbio, tá certo? Não, ascendente, acho que tá. Não, mano, até conseguiu reagir. Tem aquele negócio lá, tipo, tava lá numa. Aquela linha contínua, né, RG? Aquela linha que não se mexe. O São Paulo tava praticamente morto. Esse que toma um choque no peito e acorda. É, mas acaba tá certo? Só que não, joga, não levantou pra jogar bola, tá certo? Não levantou pra jogar bola, mas só acordou, RG. Acordou. A casa São Paulo, agora se toma uma fubecada do Santos, volta a linha contínua. Mas a casa só cai pro São Paulo se perder pro Santos e se perder pro Corinthians. Não, porque são duas competições diferentes. O RG, eu respeito. São dois clássicos, RG. Se eu não me engano, é 6 ou 7 partidas que não perde. RG, eu respeito. Tá jogando mal, mas não perde. Eu respeito seu pensamento em relação ao. Clássico depende de competição, RG. Ao Santos, mas o Corinthians, na minha opinião, o São Paulo tem que ganhar o jogo. Se ele empatar, quantos gols o São Paulo precisar, ele vai fazer. Mas é claro que tem que ganhar. Tem que ganhar o jogo. Ô, João. Não pode empatar, não. Oi. Ô, João, e nesse time do São Paulo aí, quem que você acha que é ruim ou é jogador que tá sendo queimado e mal trabalhado? Ah, o Souza, né, como vocês já estavam falando aí desde o começo, o Souza, eu acho que ele tá sendo mal trabalhado no São Paulo. Sim. E eu curtia ele já no Grêmio, já tinha assistido o jogo do Souza no Grêmio, e ele jogava bem lá, e ele jogava como primeiro volante alguns jogos, não era opção. E quanto agora, jogador ruim mesmo, é o Reinaldo. O Reinaldo, puta, na lateral esquerda, ele é de ferrar o time, cara. E o Ganso também, que só tá dormindo. Eu não sei por que o Ganso ainda tá de titular, por causa que só jogo ruim, só jogo mascarado. E sinceramente, eu gostaria do Bosquilha no lugar dele. Por causa mas o Bosquilha tá na seleção, é isso? É, o Bosquilha voltou, tá na seleção. Voltou. Não, alguém me informou aqui que ele acabou de voltar. Acabou de voltar? É. Bom, fez o check-in agora. É, mas é. Então tá certo. Tá no aeroporto, pegando as malas. Ô, João, é que nós estamos em uma sequência sem parar no final do estádio. Você gostaria de falar mais alguma coisa do tricolor? Do tricolor? Não, do tricolor tranquilo. É que eu tô meio emocionado, tô conseguindo ligar, porque eu já tentei várias vezes. Cara. É nóis, velhinho. Obrigado. Diz uma coisa: sua mãe torce pra que time? Minha mãe não torce. Minha mãe não torce contra só, eu. Só roupa, né? Vem só. Torce pra quem ganha, vê jogo da seleção na Copa. É, minha mãe não gosta de jogo de futebol. Ah, ela tá bom. Ela fica com a mão no coração quando eu vou no jogo e tal, é embaçado. Torce pra você voltar pra casa. Do poker. É do poker. Opa, então vamos bater o flop tá batido do poker. Escolhe a sua carta. Vamos pro poker. Qual é a primeira carta aí? Primeira. Carta. Saiu o quê? Coringa. Saiu o Coringa. Você tem o direito de escolher de 1 até milhares de quilos de alimentos não perecíveis a doar. Não, pode ser 10 quilos aí. 10 quilos? Pode tá anotado. Boa, garoto. Beleza, cara. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Fique na linha, a produção vai falar rapidamente contigo, tá bom? E aí, a gente se vê no dia 15 de maio lá no H2 Clube pro segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Fique na linha, por favor. Você está ouvindo o Estádio 97. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. São 3 ouvintes na sequência. O Estádio 97 com 3 ouvintes. O sequência sem parar. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar, em todo lugar. Maior bola na roda, hein? Sem parar. Pô, nem fala, velho. Você que pega bastante feriadão, estrada, hein, velho? Nossa, velho. Eu passo mostrando dedo pra todo mundo que tá na fila do pedágio. É o polegar que eu mostro, viu? Assim, é um polegar. Tá joinha, aliás, um abraço aí pro Jeová, Santista. Diz que tá nervoso, tá preocupado. Ah, Jeová. Vai ser igual aí, ô, sem parar, velho. Fica tranquilo. Mas, Sombra, ó, pra falar a verdade, velho, é legal quando a gente tem como anunciante aí um produto que a gente usa mesmo. É verdade. Tá certo? Porque, ó, no shopping, RG, você pega, por exemplo, aquela época de Natal, velho. Nossa, que você vê aquele negócio, Sombra, você fala, nossa, tá dando panetone de graça no shopping. Não, não é. É aquele lugar pra pagar o cartão lá do estacionamento. Mas eu já falei aqui. Nossa. Eu já confessei. Eu era resistente até um pedágio, né? E nunca mais na vida, velho. Verdade. E alô? Alô? Alô? Oi. Quem fala? Oi. É o Fábio. Fábio, tudo bem, meu? Beleza, galera. Fábio do que é o nome completo? Fábio Vieira Duarte. Quantos anos, Fábio? 35 anos. 3.5, RG. Olha, eu, Fábio, pra você, Dodo. Ah, acelera, porque nós estamos atrasados. Ah, sensacional. Sexta-feira, feriadão. Pra acabar. É. E o bairro aí, qual é? Aqui é Osasco. Osasco City. Cidade e o time joga semifinal contra o Flamengo. Onde eu tô trabalhando é no Parque Mazei, mas aonde eu moro é lá no Jaguaribe. E o time? O time é São Paulo Sombra. Tricolor! Oh, mais um vai tirar. Vai, tá muito longe. Caiu pra 97 de diferença. Quantos ouvintes entram no ar por dia? 6, 5. Então, faz a conta aí quantos dias até o final de abril. Faz a conta. Quantos dias nós temos? Mais ou menos 10. Mais duas semanas. Vai, 10. 60 ouvintes. Peraí. Aí não vai ligar mais nenhum corintiano. Eles vão perder, não vai ligar. Essa contagem aqui é do ano. Pera. Ah, é do ano? Ah, pensei que era do mês. É uma contagem anal, não é uma contagem. A contagem que nós vamos fazer é mês. Você tá louco? Pega do mês. Não, é do mês. É mês. Vai pegar do mês. Não é uma contagem anal, é uma contagem mensal. O São Paulo tá na frente, te falo por quê. Tava uma draga tão grande que ligou de São Paulinho chorando aqui. Então a gente tá na frente, certeza. Se pegar do mês é capaz do São Paulo tá na frente. Tá, lógico aí que tá. Aí eu quero ver nego virar. Não é ou não é, Bá? É, lógico que é. Ah, mas mês. Quero ver em maio. Porque a torcida do Verdão vai dar um show. Em maio começa o troço. Não vem que se papo. A gente vai golear de quantos Santos, amigão? O Bá, ele vai forjar pra tentar dar uma maquiada aí pra ver se tenta igualar o bagulho. Ah, para. Não forja não, o Bá é corintiano. O Bá é corintiano, mas é idôneo. Ele é corintiano, mas é limpinho. Mas já é limpinho. Tem confiança. Isso. Mas é Corinthians, entendeu? Ô, amigão, vamos golear de quanto, cara? Santos? Contra o Santos. Força total? Força total, Sombra. Não pode dar moleza, não, cara. A gente tá na época que a gente precisa se recuperar e bater em cachorro morto. Vai ser desse jeito. É isso aí, vai nadar no mar. O pato vai nadar no mar. Mas aonde vocês vão achar esse cachorro morto? Vai, o pato vai nadar no mar. Aonde vocês vão achar esse cachorro morto? Ué, lá embaixo, na vila. Lá no Coliseu. É um cachorro marinho. Lá no Coliseu. Olha, quem tá uivando até agora são vocês, hein? É peixe morto. Porque eu tô escutando de uivo aqui em cima. Mas a gente não perde. 7 rodadas que a gente não perde. Mas desde 2012 vocês não ganham. A gente não tá no Paulistinha, agora a gente quer título. Agora a gente quer e a gente vai ganhar. Ah, Paulistinha agora virou título. Mas a gente vai ganhar, porque é legal ganhar um títulozinho. Vocês vão ganhar o que a Luzia ganhou atrás da horta. Segue o jogo, segue o jogo. Amigo, mais um papo aí sobre o jogo de domingo. Ó, cara, eu acho que o time tem que entrar com força total pra ganhar, entendeu? Não pode deixar moleza e embalar pra pegar o Corinthians e passar o carro em cima dos caras. Nem você acredita nessa mentira que você tá contando, maluco. Não, eu tô vendo que você tá animado, esse cara tá acreditando. Tá certo. Eu ouço temor na sua voz. Mesmo. É, tem temor nenhum, não. Tricolor tem que acreditar até o fim, é o time da fé. É isso aí, é o time da fé, Mochinha. É isso aí, vamos acreditar até o fim. Vamos levar as duas. Vamos pra final do Paulista e vamos passar. E aí, vai dar momento pra pagar. Não tá aí. Aí não tem momento. Vamos pra final do Paulista e vamos passar na Libertadores. Me chupa. Eu não vou nem zoar. E aí a gente vai ter técnico e vai pra frente. Eu não vou nem zoar, porque isso daí é efeito de remédio ou droga. Eu também acho. Que droga nada, rapaz. Ô, amigão, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Domingo, o Pato pode jogar. Na quarta, não pode. Quem pode que sim. Acha... Pagar multa, 5 milhões. Não entendi, Sombra. Na quarta-feira contra o Corinthians, o Pato não pode jogar. Ok. Mas e no domingo pode. Você entraria com o Pato e o Luiz Fabiano no domingo? Ou preservaria o Luiz quase andando o Fabiano pra jogar na quarta? Eu preservaria o Luiz quase andando pra jogar na quarta, porque não vai ter outro jeito. O Kardec não volta, certo? Não. E vamos ter que colocar o Fabuloso lá, não vai ter jeito. E o Fabuloso marca contra os caras, né, Sombra? Ele guarda. Aonde? Colocar ele lá. Contra quem? Ah, ele às vezes ele marca, sim. Às vezes. Qual foi a última vez que o Luiz Fabiano marcou contra o Corinthians? No jogo antes de vocês viajar pro Mundial. Luiz Fabiano usa empate em Barueri. É verdade. Brasileiro. É. Foi. Aquele parado na esquina, você lembra que ele fazia aquela... Então, mas esse jogo foi no Pacaembu, não foi em Barueri. E no Campeonato Paulista... No Campeonato Paulista, não teve gol do naquele 3x2 no ano passado, no Paulista? Luiz Fabiano, não lembro. Faz tempo que ele não joga. Quem vai marcar é o nosso guerreiro Centurião. Amigão, estamos chegando no final do programa. Cinturão, né? Vai marcar. Cinturão. Eu participar do pôquer. Ah, todo mundo quer. Dois negócios de pôquer. Peraí, deixa eu bater o flop aqui que eu já tinha guardado. José Pôquer da Silva. Pode puxar. Flop, tá batido. Sétima quarta. Como? Sétima carta. O que saiu aí? Sete de Copas. Opa. Sete de Copa, você tem que doar 7 quilos de alimentos não perecíveis, fechado? Importados, tá? Fechado, cara. Tá bom? Beleza, a produção pobre também tem direito de comer coisa boa. Fica na linha, a produção vai falar com você, tá bom? Pensa, telefone. Aí, Sombra. Oi? Posso dar um oi pra galera aí? Diga. Ó, eu quero mandar um abraço pros meus irmãos, Rafael, Renato, pro meu cunhado, Denis Gambá. Mas estão presos? E meus irmãos tricolor, como sempre. Já estão presos? Então abraça aí, velho. Não precisa mandar na rádio. Vai lá e fala um abraço pra você, meu irmão. Vá pro inferno. Ele não passou bozando, mano. Então ninguém quer. Por que o ouvinte não pode ter também? Mas o ouvinte tem. Ouvinte tem. É nóis, irmão. Tamo junto. Bacana. Eu ouço você, assisto você e o Benjamin. Obrigado, valeu. Na Fox. Obrigado. Mas parabéns pra vocês, o programa é sensacional, muito legal. Valeu. Valeu, galera, obrigado mesmo aí, parabéns, vocês são parabéns. Bom final de semana. Muito obrigado, valeu. Fique na linha. Bom feriadão. Opa, valeu, fica aquele frango lá. Abraço. Estádio 97 no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, aí ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Essa foi a sequência Sem Parar. Vou falar do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Sabe quando você vai no shopping? O mano tava dizendo agora, vai no shopping, você faz as compras, ainda tem que procurar um caixa para validar o ticket, aí no caixa ainda tem aquela baita fila. Com Sem Parar, isso é passado. Com Sem Parar, você não precisa pegar ticket, nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. O primeiro, o pioneiro. Sim. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar em todo lugar. Boa. Estádio 97, também no oferecimento de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Chegará o final de mais um Estádio 97. Sim. Quem ganhou a camiseta do estádio... Ah, o João Felipe Gobira! João Felipe Gobira ganhou a camiseta com parceria da FIT, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Aliás, todo mundo que participar do torneio de pôquer também vai ganhar um bonézinho. Vai ganhar o boné de pôquer. Sensacional, que Roberto. Você quer falar, Mota? Manda um abraço. Manda. Ó, o Mário Bueno tá mandando um abraço para as filhas dele, Davi e Melissa, a esposa Pamela e o irmão Demetrios. Boa! Está de volta na segunda ao vivo. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho, Sombra. Ao vivo. Estaremos aqui, se Deus quiser. Quer dizer, isso se Deus não puxar a gente, né? Mandar um beijo aí pra Rita, pro Maurício e pra Mayara também. Todo mundo corintiano. E é nóis. Segunda-feira estamos na área. Está na segunda, no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Bene Gripe. É gripe? Bene Gripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa noite, bom fim de semana. Continue na sintonia da Energia 97. Tchau. Toda segunda no Clubtronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. Eu sou Denise Mota Dal, secretária municipal de políticas para as mulheres de São Paulo. Nestes 35 anos de história do PT, uma de nossas marcas foi a luta pela mulher. Defendemos bandeiras como a ampliação da licença maternidade, a igualdade salarial e a regulamentação do trabalho doméstico. A Lei Maria da Penha foi sancionada pelo presidente Lula. A presidenta Dilma vai fortalecê-la com as casas da mulher. Lugar de mulher é na política. Lugar de mulher é no PT. Você sabe, na hora em que precisa é com o PT que você pode contar. Hoje tem... Overnight! Overnight! Hoje! Hoje! Hoje! Hoje! Hoje tem Overnight! Você dança! Hoje! Hoje! Hoje! Hoje tem Overnight! Overnight! Overnight! PDT 35 anos! Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi. Neste momento, mais do que nunca, o PDT defende o trabalhador brasileiro e o projeto de nação. No caso da Petrobras, queremos cadeia para os ladrões e defesa intransigente dessa empresa que é orgulho do povo brasileiro, a Petrobras. É 12, é 12, é 12, é PDT, é 12, é 12, é 12, é PDT. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Olá, eu sou o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. A cidade de São Paulo está adotando um novo estilo de vida. A cultura tomando conta dos lugares, ruas mais bem iluminadas, praças com internet grátis. As pessoas voltaram a ocupar os espaços públicos. As faixas exclusivas de ônibus e ciclovias melhoraram o transporte. As novas usinas de reciclagem estão tornando a coleta seletiva uma realidade. Com o governo do PT, São Paulo fica mais moderna e mais humana. Você sabe. Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa, pra toda a família. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. PDT 35 anos. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi. Neste momento, mais do que nunca, o PDT defende o trabalhador brasileiro e o projeto de nação. No caso da Petrobras, queremos cadeia para os ladrões e defesa intransigente dessa empresa que é orgulho do povo brasileiro, a Petrobras. É 12, é 12, é 12, é PDT, é 12, é 12, é 12, é PDT. Sábado e domingo, 8 da noite, WhatsApp Energia, os mais diversos assuntos. Ainda não cheguei nesse nível. WhatsApp. E olha, é tudo a ver. Energia, com os ouvintes, Energia 97. Peraí, por que ela não pode falar? Apresentação. Boa noite, Jimmy, tranquilo? Beleza, Pagani. Todo sábado e domingo, 8 da noite, porque quem tem boca, vai no WhatsApp. Energia. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, no ar mais um Night Sessions da Energia, sou Rodrigo Bolonha. E agora o som dele, DJ Anderson Tomé. Night Sessions. Night Sessions. We'll be right back.

Put a smile on my face. Wanna hear the funky bass. Put a smile on my face. Wanna hear the funky bass. I put a smile on my face. Oh,